97 abre 2015 com mais um grande evento. Veste Energia na Veia Premium. E traz pra você um show mega. Paralamas do Sucesso. Os Paralamas do Sucesso. Paralamas do Sucesso. Ao vivo. Comemorando 30 anos de carreira na festa de flashbacks de maior sucesso do Brasil. 14 de março no Palácio das Convenções do Anhembi. Ingressos já à venda nas lojas Tente Beat do Shopping Tatuapé, Oeste Plaza, Aricanduva, Itaquera, Gran Plaza, Shopping União Osasco e mais 4 endereços: Taboão, Metrópole, Central Plaza e Shopping Diadema. Também nas lojas Offner do Shopping Eldorado, Ibirapuera, Interlagos e Moca. Na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Vendas online, ingressorapido.com.br. Os DJs do Energia na Veia. E uma das maiores bandas da história do rock nacional. Os Paralamas do Sucesso. Informações, festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção. Promoção exclusiva, Energia 97 FM. Energia, energia, energia 97. Na Marginal Tietê, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. Que freio de maio parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. Estádio 97, estádio 97, estádio. Está no ar, estádio 97, sempre aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo Ésser, o nome construído com história. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tá no ar mais uma vez o Estádio 97 aqui na Energia. Sejam bem-vindos. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Ah, boa tarde. Opa! Ah, Rogério Ceni e Rodolfo Rodrigues. Boa tarde. Eu não vou fazer o programa. Hã? Rogério Ceni e Rodolfo Rodrigues. Eu não vou fazer o programa, não. Por que não? Eu não vou. E aí eu sou obrigado a falar as verdades? Você fica falando que eu tô provocando. Não vou fazer, não. Vou ficar aqui só, não vou abrir a boca, não. É, como você não faz sempre. Se tiver a cara tá que tem caráter... Ah. Caráter. Fica na sombra aí de novo. Se tem cara que... Se uma pessoa não sabe o que é caráter, entra lá no Google e põe lá caráter. O cara falou aqui, ó. Tá gravado. Mas vocês já estão brigando antes de começar. Eu tô brigando, né, RG? É esse idiota aí fica falando besteira. Assim, o cara falou assim, ó. O que ele falou? Rogério. Quem falou? Pode junto. Rogério, para no auge. Rogério, tem que parar. Não dá mais. Aí ontem, tava lá no Twitter chorando. Rogério, mito. É, velho. E não evoca, porque eu mandei puxar a gravação. E você nossa, falar, eu mando soltar a gravação. A gente você fala, Rogério, um aposenta. Falou, vou colocar, vai ser obrigado, legal. Caramba, isso. Nossa. Obrigado, Bá. Tamo junto. Produção é. Produção é então parceiro. Foi também a vez que um tonto ligou aí e falou pro Rogério E tava na hora de parar. Mas e aí cara... eu comecei a esculachar o cara. Vocês ficaram, ô, para aí, meu. Não, não briga com o cara, não, mas quantos mano. Quantos anos faz isso? Ah, cala a boca. Você meu. Foi no pau, final do ano que você falou, Rogério, aposenta, para. O Rogério fez chato, a defesa mano. O mesmo gol do Rodolfo. Olha, tô falando, tá ficando chato, hein, faz parte. A primeira e a segunda defesa, pelo mas, amor de Deus. Mota, se tiver chato, não faz. Se tiver incomodado, não, mas ele fica assim, falando nisso, obrigado até. Obrigado até pro pessoal da Pena. Te mandou a camisa do Rogério Ceni pro som. Muito obrigado. Aliás, ó, bela camisa, muito obrigado, porque. Outra? Não, como outra? Outra! Ah, você ganhou várias já? Ah, mas. Outra! Pô, é uma por mês, né, Sombra? Não, se for levar em conta tanto tempo de carreira do Rogério. Merece, é verdade. Olha que legal. E quantos anos de estádio 97? Muito legal que mandou. Não, só pelo tempo de estádio 97 que você fala do São Paulo, mereceria. Merece uma coleção. No mínimo, por ano. Não é por falar que a gente merece alguma coisa. Não é por aí, não. Não. Olha que legal, É legal ganhar. Não é legal ganhar as coisas? Não, manda um abraço. É legal. Por coincidência, são os amigos meus que estão na pênalti, que nem sabia. Mandar um abraço pro Maurício, pro Marcelo Munhoz. Olha, eles mandaram aqui, ó. Amigos do estádio, segue um presente pra vocês da pênalti. Beija, uma é pra sua coleção, que eu sei que você coleciona. Você. Sombra, é pra você torcer muito pelo tricolor. Obrigado, um abraço pro ouvinte assíduo que acha o programa sensacional. E do Mota? Hã? E o Mota, não chegou pra ele? O cara pediu pra ele aposentar, criticou o cara, os caras vão mandar a camisa. É sério? Não mandaram? Não. Nossa, vou morrer na camisa. Então lê aqui. Tá escrito Mota onde? Aí, não é eu que escrevi, não. Peguei um presente pra você, pra mim, pro Sombra. Ué, cadê o... Não tá mesmo. Ah, aí também tá falando sério? Parece cara de pau, meu amigo. Tá mesmo. Ué, dá pra ver. Tá mesmo. A gente não acredita. Olha aí. Não vai, ó. Ah, não é, né? Também, depois isso que aí... eu falei que a camisa parecia a camisa do Botafogo. É, você falou mesmo. Ah, os caras ficaram que nem tudo. É, mas o Sombra também falou. Ah, os caras ficaram chateados. Depois que eu falei que parecia a camisa do Botafogo. É verdade. Mas o Sombra também disse. Ah, Botafogo de Ribeirão Preto. E parece mesmo. Olha a camisa feia. Mas eu não falei que a camisa do Rogério é bonita? A do Rogério falou. Agora hoje ele vai falar mito. Recebeu. Fala mito. Mas foi uma vergonha pra cá. Moral foi 6-0 pro Santos. Deixa eu só avisar você que eu tenho um tímpano aqui. 6-0 pro Santos. Tinha, né? Tinha. Depois que ele começou a gritar, tinha, né? Ô, Bá. Você já foi fazer aquele teste aí, da empresa? Ô, Bá. Se quiser, Bá. Vê se tem alguém aí. Vê se tem alguém na rádio aí. Vai lá embaixo, vai, eu vou dar uma grana aí. Traz uma camisa, compra uma camisa na loja lá pra ele. Tem aqui do lado aqui. Pra quem você vai comprar? Ah, vou comprar pro Motinha. Ó, legal essa atitude tua. Pergunta pra ele qual ele quer. Você quer comprar mesmo? Treino. Mas que tamanho que compra? Grande pra cachorro. Fiquei com dó. Grande, porra. Fiquei com dó. O do Motinha tem que ser grande. Você quer uma do Rogério, Mota? Quando eu precisar, eu compro. Você sabe, mas quem tá presenteando você? Ô, seu Bento! Vamos aí, né? Vamos aí, vamos lá. Começar tricolor. Com quem? Tricolor. Tricolor. Já tá falando do monstro. Olha, Sombra. Aí, ontem tem um bombardeio. Rapaz do céu. Bombardeio ontem. Giovanni. Ai, ai, ai. O Marquinhos Gabriel e o Rogério Ceni estavam lá. Tem o que falar, ele foi o destaque do jogo, o destaque do clássico na Vila. Os caras estão falando aí que o time se acovardou, mano. Tá goleiro de São Paulo, mano. Tá lá pra pegar a bola. Goleiro foi o Sancho. Jogamos bem, os caras reclamando de tudo, demais, mano. Olha, cara, eu gostei dos. Eu achei que o São Paulo teve uma boa atuação nos primeiros 30 minutos. Boa, nada de excepcional. Uma boa atuação. Mas eu vou te falar o seguinte, cara. Um terço do jogo, com o inicial, foi bem, mas, seu Bento, o resto... Vou ser sincero com você. Eu sou uma pessoa que procuro sempre pensar muito, racionalizar as coisas. Não costumo ser precipitado. Passional, né? Ao extremo. Costumo sempre ponderar minhas opiniões. Mas vou falar uma coisa, bicho. Foi de profunda irritação o futebol mostrado ontem pelo São Paulo Futebol Clube. Profunda irritação. São Paulo foi tosco. Nos 30 primeiros minutos, nota 7. Nos outros 60 minutos de jogo, zero. Horroroso. Pavoroso. Ontem você tinha alguém mais bem preparado para Libertadores, era o Santos, não era o São Paulo. Mais bem. Não tô dizendo que muito bem. Entre os dois, quem tava mais preparado era o Santos, não era o São Paulo. Foi horroroso. Mas impressionante que o Santos foi um time que foi montado agora, praticamente, né? Não, também não é, porque também o Giovanni tá lá, o Robinho tá lá e o Lucas Lima também tá lá. Também não foi montado agora, não é isso. E o São Paulo também não foi montado agora. Mas foi horroroso. alguns jogadores ali do São Paulo que, pelo amor de Deus, eu já vi goleiro mão de alface. O São Paulo tem jogadores que são pé de alface. Tá sim, Sombra. Pé murcho. É. Pé de alface. Não, mano, você viu o jogo? Eu vi só os melhores momentos. Tava no mesmo horário do jogo do Corinthians lá, eu só me baseei nos melhores momentos. Você viu o Chan chutando bola, cara, no gol. É, o São Paulo perdeu o gol também. O goleiro do Santos fez boas defesas também. Ah, não, nada incomparável. O placar moral ontem, assim, vai. Se fosse 3-1 pro Santos, tava de bom tamanho. Não podemos mascarar a situação. Foram 9 defesas. O segundo tempo, a partir dos 30 do primeiro tempo até o final, o Santos deu um vareio de bola no São Paulo. Envolvente. Com jogadas em progressão, entrando na área. Se não fosse Rogério Ceni, era um abraço ontem. O Rogério definiu bem, né? Foram 30 minutos que o São Paulo jogou e 60. Rogério foi embaçado, hein? O Rogério foi monstruoso ontem. Falou, São Paulo jogou 30 e o resto do Santos jogou. O Rogério fez grandes defesas, não é só por causa daquelas duas defesas no segundo tempo. Não, no decorrer do jogo todo, né? Mas no decorrer do jogo todo, o São Paulo foi... O Rogério foi muito importante. Nove o São Paulo não sai com a derrota. Teve uma no primeiro tempo que o cara deu 2 cortes pelo lado direito, bateu cruzado no alto. Giovani. É que às vezes no calor do jogo, Sombra, o cara às vezes nem fica pensando nisso. Mas o Rogério, na hora do banho ali, na hora de se trocar pra ir embora, o cara deve ter pensado e falar, acertei. Em ter permanecido, né? Dá a impressão que chegou aos 30 do primeiro tempo, alguém chegou e falou assim, olha, desliga lá, desprograma, muda o software. Pode ser alguma liga coisa, na pulsar, né? Desprograma o software lá. Aí, bicho, mas tudo perdido em campo. Cara, mas você não vê, uma jogada em progressão. Ganso morreu no segundo tempo. Não tem uma jogada em progressão, não tem aquela coisa... Toca pra receber na frente. Ninguém, não tinha ninguém. Isso, cara, não tem isso. O time tava perdido. O que foi aquilo? Ó, vou te falar. Assustador. Assustador o que eu vi ontem do São Paulo Futebol Clube. Porque ontem foi o primeiro jogo. Fica com essa história. E ó, vou te falar. O Santos conseguiu provocar situações de gol no São Paulo que o São Paulo não conseguiu provocar no 15 de Piracicaba. Hoje tu é grave, hein? As chances de gol que o Santos teve pra fazer no São Paulo, o São Paulo não teve contra o 15. Aí você fala, ah, tudo bem, é o 15, os caras não estão nem aí, né? Porque é só o 15. Na hora que vale, na hora que pega, o bicho pegar, é diferente. Porra. E me, tá na hora de e pegar. Me desculpe, cara. Eu acho que sou eternamente grato ao Muricy pelos títulos conquistados e pelo não rebaixamento de 2013. Mas também chegava lá e falava, não vou falar agora do Corinthians, porque tem respeito ao Bragantino. Como? Mas tá na cara, é lógico, é óbvio. Um jogo importante. É lógico, e não é só porque é o Corinthians, é se fosse o Peñarol, se fosse o Colo-Colo, porque o jogo contra o Bragantino é mais do que obrigação de você entrar com 10 e passear em cima desses times. Esses times são times que o cara ganha 80 mil de salário, né? 80 mil eu falava... Aí você fala assim, mas olha... 80 mil todo, né? Não é, senão 80 mil. Mas no ano passado, São Paulo foi eliminado pelo Bragantino. É verdade. Foi uma vergonha. E foi uma vergonha. Não deveria aquela vergonha ter acontecido, como não deve nem ter. Porque Bragantino. Não, foi o Pela Corrente. Não, Bragantino Copa do Brasil. Ele tá fazendo Copa do Brasil. São Paulo foi eliminado pelo Bragantino. Foi eliminado por 3 pequenos, né? O São Paulo no ano passado. Ponte Preta, Penapolense e Bragantino. É. O Bragantino não me desculpa, mas ó, onde tem Michel Bastos, que tem Ganso, tem Luiz Fabiano, tem Pato, tem Allan Kardec... É, não pode. E que tem o Souza e que tem o Denilson, não pode. Não pode, não pode. Não pode, é bizarro. Time grande, bizarro. Não pode. Perder. É bizarro. Então é o seguinte, eu não vou pode dizer. Normalmente. Agora, por que não tá jogando, eu não sei. Porque eu não tô no dia do treino, eu não sei por quê. Porque as coisas não fluem direito. Entendeu? Agora, tem que pensar sim, lógico, porque é o Corinthians o primeiro jogo, como poderia ser qualquer equipe que a gente vai jogar, se fosse um grupo da morte ou não, pô, vai entrar na Libertadores pra fazer o quê? Figuração? Espero eu que ontem tenha sido apenas um lapso, que tenha sido apenas uma desprogramação, sei lá. Até porque dessa vez o pessoal fala tanto de pré-temporada e tudo, o São Paulo teve uma pré-temporada, jogou, treinou, e tinha que estar com um time correndo como o Corinthians está, que também se preparou. E pior, o Corinthians teve um pré-Libertadores com 2 jogos difíceis. Quer dizer, não foi tão difícil. E outro, hein? Mas mais tensos. É assustador quando o Corinthians fez ficar fácil. Exatamente. Quando você, Vitor Ferraz, desmontar o São Paulo. Quando... Vitor Ferraz. É o mais fraquinho, hein? Não é? É o mais fraquinho. O Giovani rabiscou aquele lado. O Giovani é bom. O Giovani joga a bola. Reinaldo ficou perdidinho. Já vamos engatar na manchete do Santos. Só pra completar aqui o São Paulo, Sombra. Tá de brincadeira. Centurion e Dória farão estreia contra o Bragantino. Pelo menos isso o Muricy falou. Vai fazer estreia, vamos se preparar para quarta-feira. E é isso aí. Quer falar agora aqui? Corinthians, Santos, vamos aonde? Não, Santos. Vamos Santos. RG, tudo certo aí? Ótimo. Ficou animado, RG? Sim. Ficou animado com o time do Santos. Ah, desculpa, RG. Você viu o jogo? Claro. Tô errado? Não, tá certo. Porque eu não gosto de ser... Eu não sou muito passional. É, foi surpreendente. A questão não é passional. Eu quero ver, quero o ponto de vista do adversário. A questão não é ser passional. A questão é você ser realista. E falar... identificar aquilo que viu e que realmente sentiu. E eu vou dizer, eu esperava, e te disse antes, um bom jogo. E achei, né, do meu ponto de vista, um jogaço. Eu achei um jogaço legal, bacana pra caramba. E sincero e honestamente, surpreendente para o futebol que o Santos apresentou. Porque a expectativa, lógico, era de que o São Paulo fizesse o jogo que o Santos fez. E o Santos talvez ficasse resistindo lá a pressão do São Paulo. E o que se viu foi totalmente ao contrário. O Santos jogou bola. Foi pra cima, né? O Santos jogou bola, né? E agora, não foi feliz nas finalizações, aí por uma série de motivos. Chutou em cima do goleiro, não chutou. Não importa, o cara tá lá pra defender, tá lá pra se colocar bem. Tem a manha, sabe muito bem o que fazer. E é o cara, né? Sabe o que fazer e impõe respeito, tá lá pra defender e defendeu. E salvou, sim, o São Paulo de um sacode. Jogou muito bem. E vou dizer mais. Se o Vitor Ferraz tem um pouco... Foi razoavelmente bem. Mas se o Vitor Ferraz tem mais futebol e o Robinho não prega, a coisa ia ficar complicada pro São Paulo. O Ricardo Oliveira também pregou, né, RG? Mas o Ricardo Oliveira ainda é aquele cara de espera, né? Ele espera pra finalizar. Mas o cara que comanda o time do Santos em todas as ações dele é o Lucas Lima. Sim. Jogando muita bola. O Lucas Lima é um jogador que sempre bom gostei, moleque, cara. Moleque. Agora, sempre gostei. Agora, vou dizer uma coisa. O pênalti eu vou deixar pra vocês discutirem, né? Agora, vou dizer um negócio... Não precisa nem discutir, foi pênalti. Agora, vou dizer um negócio... Não tem nem o que discutir. Vou dizer um negócio... Foi pênalti em quem? No Ricardo Oliveira. Vou dizer um negócio pra vocês. Eu acompanhei o Romário desde que ele sentava no banco, quando era juniores, todo o período profissional dele até se aposentar. Pra você ver, quando eu não tinha nenhum filho, O Robinho, se conscientizar em fazer o que o Romário fazia quando estava nos três últimos anos de carreira. Tá na área para botar para dentro. Trabalhar dentro da grande área. Para fazer o gol. Só. Da meia-lua, marca do pênalti. Ele vai fazer gol para cacete. Meu amigo, vai, porque ele sabe, o Robinho sabe. Você sabe, é bom jogador. Você vê que ele tem noção. Se ele se conscientizar que ele pode exercer essa função, esse papel, ele vai encher o rabo de fazer gol, velho. É verdade. É porque a bola no Santos chega, né, Regi? O Lucas Lima trabalha, vem a bola, então, chega. Se ele se consegue... Ele se mata por quê? Porque ele vem, né? Porque ele tem que abrir as lateral. Ele vem. Regi, mas... fala a verdade, o Enders. Quero que você fale do Enders, meu amigo Enders. O Enders tá bem. E ainda tem mais jogadores aí pra entrar, né? Ainda pra fazer a experiência. Gostei do Vanderlei. Pô, bem... Cara tranquilo, cara sossegado, sereno, consciente. Muito bom. Então, gostei. E acredito que todo torcedor do Santos ontem ficou... Porque ontem era o jogo. Ontem era, entendeu? Prova, foi a semana toda. E o São Paulo tava vindo aí como o grande, né, cara? Papão, e com Libertadores pela frente. Então também teria que fazer um bom jogo. Então ontem foi o jogo. E o Modesto, hoje, até em entrevista, RG, falou o seguinte, que admite vender alguns atletas ou dar em troca... pelo Robinho. E ontem nós estamos falando quais as possibilidades que poderia ter para o Robinho ficar. Porque termina no... E uma delas seria essa. Termina no meio do ano. Junho ou julho? E poderia dar atletas em troca do Robinho para o Milan. Aí eles estão lá, eles sabem o que deve fazer, né? Ó, você tem ideia da situação do futebol do São Paulo atual. Até agora, no Campeonato Paulista, o Rogério Ceni fez mais defesas do que o Praz, o Vanderlei e o Cássio somados. Não, a defesa do São Paulo ontem. Ontem? Não. Mas antes, nos outros jogos também. Ó, a defesa não tá... Mas, ó, gente, às vezes quando você toma muito chute, quando você leva, é atacado, nem sempre é só a defesa, é o todo. Sim. Sim, falha na marcação. É o todo. Falta a marcação dentro do meio campo, né, Sombra? Falta, falta pegada lá na frente já. O Rogério Ceni fez até agora 26 defesas. Só no jogo de ontem foram 12. 12. Fez 26 defesas. Os outros goleiros todos somados têm 24. Mas será que não é ele que pede pra zaga também? Porque às vezes o goleiro fala, deixa eu chutar. Eu falo, sai, abre aí pro cara. Às vezes o goleiro, tá confiante, Sombra. Ô, quantas vezes fiz isso no campo? Fala, deixa que esse otário aí, eu garanto. Fala, deixa eu chutar que eu garanto. Quantos pontos teria feito assim, Rogério Ceni ontem no Cartola? Ah, ia ter feito uns 25. Nossa, um, não, mais 40 é pouco. Se os caras dão 2 pontos por defesa ou 3? Não, 3 pontos, defesa difícil. Mas não tomar gol, dá mais 5. Mais 5 pontos, 41. Mas aí conta os passes errados também. Tem o cara que não bate tiro de meta. Você falou, você falou que ele fez 12. Você falou que ele fez 12 ontem. Então, grau de dificuldade, ele fez 9. Então, grau de o que conta é defesa mole, difícil. E uma 5 vezes. É chute. E uma 5 vezes do lado de lá também falou teve assim, o Vanderlei foi muito bem. 3. O torcedor do foi muito bem. O torcedor do 9 o quê? 9 defesas difíceis? É. Uma do foi uma coisa. Não, foi. Ou seja, 3 vezes 9, 27. Pelo fato de ele ter tomado gol, mais 5. Teve bola que o torcedor falou, gol. Ele foi enfatizar. Não, eu quero assistir. Peraí, vou ver aqui. Ontem ele tava naqueles dias. Uma das maiores partidas dele. Não tenha gastado tudo no jogo de ontem. Ô, Rogério, você tá de sacanagem, Rogério. Não, espero que não tenha gastado tudo no jogo de ontem. Caramba, velho. Pô, que belo presente hoje a camisa do Rogério. Gostei muito. É, você e o Benja, né? Você e o Benja gostaram. Que pelo menos o trabalho do Rogério dá pra idolatrar. Bom, com certeza. Mas para de reclamar aí também, meu. Pô, para aí. O goleiro tava pra pegar, meu. Eu não falei nada além disso. Pô, você deu a chance pro garoto lá, não dei, pro Evandro? Que você espera a chance pro garoto? O garoto entrou, meu. Não tem o culpa. Pô, você deu a chance. Depois tem uma cacetada na cabeça do moleque, pô. Os caras ficam pedindo por isso não dá. Aí eu vou, coloco e já ruim. Porra, você bota o moleque aí, vai dar uma porrada em cima depois. Eu coloquei, meu. Não tem o culpa, o cara não joga. É engraçado. Dá chance contra o Capivariano primeiro. Em casa. Né? Aí contra o Santos, pô. Mas o menino começou bem. Começou bem. Mas depois, acho que quando desligaram a CPU lá. Lembro quando eu disse na deu seleção, lá. Seu Sombra, tivemos uma pane. Mas você também vai pro inferno. Tivemos perdi, Vieira, tá brincando, desculpa, tá de brincadeira. Mas tivemos uma pane. Você tá falando tanto da camissão, porque a Soraya aqui quer. Você tá vendo que você me arruma? Compra uma sua irmã. Tem que falar com o Benja. Você com o meu irmão que ama a Soraya? Tem que falar com o Benja. Você tá de brincadeira, eu vou comprar a camisa do São Paulo. E pra dona Jamile também, pra dona Jamile também. Eu vou lá comprar? Eu já comprei camisa de outros times pra dar pra amigos adversários. Tá bom. Claro. Porque claro, o torcedor é amigo. Aqui, apesar de eu quero, claro. Quero. Quantos o cara mandou, Benja? Só duas? Ah, ela quer, a Soraya quer. A carta tá na tua frente. Ele não quis ler. Ele... Tá aqui a carta. Tá bom. Tá uma, então lê, seu Bento. Você, tá ele, as pessoas estão mandando. Ele não quis ler. Ah, ele vou dizer, viu? Então lê, olha aí. Pode ler. Amigos do estádio. Já que o Mota não quis aí, arruma aí, presente é pra vocês da pênalti. Benja. É para sua coleção e Sombra para torcer muito pelo tricolor. Um abraço de um ouvinte assíduo que acha o programa sensacional. Marcelo Munhoz. Ele jogou. Eu dei a carta na mão dele e ele jogou a carta. Mas, ele, o cara ficou falando o final do ano inteiro que o Rogério tinha que se aposentar. O Rogério tinha que parar. O Rogério tinha que se aposentar. Para no auge. Ele não falou, Vieira? Isso eu falei mesmo. Mas ele falou mesmo. Ele falou sim. Mas você tá mudando o contexto da história. Eu ameacei botar a gravação no ar e assume. Você tá mudando o texto da história. Não. Tá sim. Não. Tá sim. No final do ano. Final do ano eu falei assim: se fosse o Rogério, eu continuaria porque ele tá muito bem. Aí você falou o seguinte: para, Rogério. Para agora e para no auge. Agora então põe toda a conversa. Desceu o pau do Rogério Ceni agora que é caminho. Ô, Domênico. Merda, palavra inadmissível dentro do Estádio 97. Merda, não. Vamos, continuando com as manchetes do Estádio 97. Oferecimento de Grupo Ester, um nome construído com história. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com. Merda, só foi o futebol do meu time. Gostaria de falar. Fala de nós. Continuo pedindo reforços. Não, o Palmeiras chega, tá é bom. Grande, como disse Zé Roberto. Você precisa. Fala aí, você precisa pôr o time pra jogar. É isso aí. Mas foi 3-0. Sua cama... 3-0 contra o Rio, não sei quem. Sua cama tá quente, velho. Mas tá certo, Domênico. Fala aí, passou o carro mesmo lá na arena, 3-0. É isso aí. E o cara que é no gosto da torcida é o Cristardo. Né? A torcida gosta muito dele. Ele deu uma chinelada ontem, velho. É, ele é um cara que vai acho que tem que ser titular do Parmeira, até para essa questão da torcida, que tem gostado muito dele aí. Você tem vaso de cristal em casa? Eu? Tenho. Então vamos lá, eu não pude assistir o jogo porque muita sorte, eu estava num evento aí, aliás, muito obrigado ao pessoal da Atos aí que me... E aliás, todo mundo mandando abraço pra vocês, todos aí, viu? Foi muito obrigado. Pra todos? Todos, mandaram abraço pra todos. Eu quero dizer o seguinte... Agradeço. Então hoje eu tive a oportunidade de assistir os melhores momentos, né? E nos melhores momentos eu vi algumas coisas. Por exemplo, o Cristaldo, ele não pode não ser titular... Nesse time do Palmeiras que tem Leandro Pereira e Rafael Marques. Leandro Banana. É banana, Domingo. Deixa banana. Que seja banana. O futebol é banana. Ele não quer. Nanica. Mas tudo bem. Hoje, o Cristaldo não pode ser reserva desses caras. Ele tem que ser titular absoluto. Eu gostaria de até que colocassem nesses jogos menores aí o menino da base lá, né? O menino Gabriel Jesus. Jesus. Pra ver Portugal. Porque se não põe ele contra os pequenos, vai pôr contra alguém. Contra o Corinthians, contra o São Paulo. Tem que pegar um punch com esses times pra poder jogar, né? Domingo, foi o que o Sombra falou do menino Leandro lá. Mesmo acho que o Sombra disse. Ah, agora. Mas eu acho. É a opinião nossa aqui. Acho que a gente, não sei se a gente manja de futebol ou não, mas a gente fala. E com relação a uma coisa que tá acontecendo, não, Osvaldo. Deixa eu falar com o Osvaldo aqui. Osvaldo. Nós. Não é possível, cara. Olha, de novo ia acontecer. Ontem o Palmeiras ganhava de 1-0. Uma bola recuada do Zé Roberto, da intermediária pra zaga. E aí foi o Tóbio agora. O Tóbio foi dar de primeira a bola pro outro zagueiro do Palmeiras, o Vitor Hugo. Ele errou o tempo da bola e ele acabou recuando pro goleiro Praz, mas foi um recuo que foi quase igual àquela que o Petros, né, mano, que pegou? Foi. O Vitor Hugo foi... Então, tocar de volta pro... foi. Então, aí o cara do Rio Claro correu, eu não sei se vocês assistiram... É que o Praz tava esperto nesse lance. O Praz teve que sair que nem um louco, RG, e dividir a bola com o cara fora da área. É, ele tava esperto, velho. Ou seja, ia sair um outro gol no mesmo molde que aconteceu contra o Corinthians, um gol dado, que poderia empatar o jogo e complicar o jogo que já tava mais tranquilo, né? Com 1-0, Palmeiras torcida, tudo aquela coisa. Não pode acontecer isso. Então, Oswaldo, avisa os zagueiros aí, que eles não são muito bons desse troço aí, de ficar devolvendo pro goleiro. Bola não se devolve pra goleiro. O Tóbio, o Vitor Hugo, os dois que erraram aí, fizeram uma bobagem ontem aí. Um fez contra o Corinthians, outro quase fez com o Rio Claro. Não pode voltar pro goleiro. Goleiro, não sabe chutar. Já tá mais do que claro. O goleiro, se ele tá pegando com a mão a bola, é porque não sabe com o pé ele não vai bem. Se ele fosse bem com o pé, ele não tava no gol. Então assim, é o meu ponto de vista. Desculpa, é o meu ponto de vista. Bola não se pode voltar pra trás, é pra frente que se joga. Caso a bola tenha sido voltada pro zagueiro e não dá pra tocar pro cara que tá do lado, o zagueiro, lá o quarto zagueiro, manda pro mato, velho. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Não dizia assim lá nos velhos tempos? Tem que ser assim, cara, chuta pro lado. Não tem condição. E zagueiro também não... Se zagueiro fosse bom, não tava jogando de zaga. Ele tava lá na frente fazendo gol. Então ele não é muito bom com o troço, velho. Ele é bom pra desarmar. Chuta pra onde tá virado, menos pro teu gol, fio. Outro lado, pro lado. Não pode. Já aconteceu duas vezes em dois jogos seguidos. Oswaldo, explica pros caras, Oswaldo. Você tá aí pra isso, porra. Você é fraco demais, porra. Tô pegando ódio do Oswaldo. Não, ódio não. Não é possível, ódio não faz cara. Bem pro eu tenho mesmo. Eu espero que o Oswaldo, olha, o Oswaldo tem um time na mão, ele tem uma Ferrari na mão e tá sendo dirigido como um Volkswagen. Eita, aí. Ferrari uma também fusquinha. Não, hein, calma. É sim, mano, calma, é verdade. Calma, é Ferrari? É sim, senhor. Ferrari é o Barcelona, velho. Seu parâmetro tá bom, de Ferrari tá longe, hein? Pros moldes do futebol brasileiro, é. Você acha que o Palmeiras é o melhor elenco do Brasil? Elenco pode ser. Um dos melhores do Brasil, sem dúvida. Mas é o melhor? Elenco? Não, o melhor não é. Quantos Ferrari tem no futebol brasileiro? Não, eu acho que existem alguns times com um elenco muito bom. Elenco? Ah, deve ter um. Vai ver direitinho. Tem uma meia dúzia de o Cruzeiro bom. Já não tem mais um elenco bom, no meu ponto de vista, mano. Mas o Atlético tem, o Corinthians tem. Acho que São Paulo tem um elenco bom, sim. São Paulo tem um belo elenco. Dá pra você tirar uma peça e substituir a altura, Portugal? Então você tem elenco. Se você tira um cara do meio de campo e põe um outro cara, que ele pode não ser. Não deixa cair o rendimento. Ele pode, por exemplo, você tira um cara nota 8 do meio de campo, você põe um 7,5, tá legal. Você põe um 7, beleza, né, Sombra? Isso é elenco pra mim. E, Domênico, acho que você vai gostar, porque agora nós temos um atleta do Palmeiras que vai entrar no ar pra falar com a gente. Vamos falar com ele. Boa noite, Fernando Praz. Grande Praz. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você, Fernando? Tudo jóia, tudo tranquilo. Tá certo, olha... Domênico estava agora falando aí sobre o Palmeiras, né? Sim. Muito obrigado por você atender aí a produção da Energia 97. por participar aqui do Estádio 97, né, Domênico? Fernando Praça, um baita goleiro. Baita goleiro, Fernando Praça. Aliás, em nome de todos os torcedores, pelo menos eu posso dizer isso porque vejo muita gente comentando. Aliás, boa noite, viu, Fernando Praça? Que prazer falar com você. Digo o seguinte a você, muito obrigado por ter ajudado o Palmeiras a escapar da segunda divisão do ano passado e por você estar fazendo um trabalho exemplar e sensacional no meu ponto de vista. Você, para mim, ainda é o titular. O Aranha, para mim, é reserva. Você é o titular e vem falando disso há vários dias aqui. Agora, ontem, Brasil, já falando um pouquinho do jogo, ontem, aproveitar que você está aí, eu não sei se você tem a mesma opinião. Em dois jogos seguidos contra o Corinthians e ontem, você quase se complicou. No do Corinthians, você se complicou. Ontem, quase você se complicou. Você não tá esperto na jogada lá? O zagueiro, pelo menos, tocando, errando o tempo de bola, voltando para você. Isso não pode acontecer, Prazo. Não sei se você pensa como eu. Chuta para onde tá virado, menos pro gol. É verdade ou não é? Boa noite. Boa noite. Realmente, não pode acontecer. Só que eu acho que o time do tamanho do Palmeiras e com a qualidade dos jogadores, a gente tem que ter confiança e condições para tentar trabalhar com a bola. Ainda mais que pelo menos ontem, principalmente ontem, não foi uma jogada que a gente estava pressionado, né? O Tobi foi tentar dar de primeira, com a perna esquerda, se não me engano, e descer pelo campo, um pouco molhado, a bola correu um pouco mais e ele não pegou encheio na bola, ele deu de casquinha, né? Mas isso não pode tirar confiança. A gente, quando tiver convicção que tem que jogar lá atrás, a gente tem que jogar. Só que, claro que a gente sempre fala, lá atrás é risco zero. Então, se tiver alguma dúvida, tem que optar pelo mais fácil. Mas, de preferência, trabalhar e ter condições de dar o mínimo de chutão possível, né? Dentro de uma margem de segurança boa. É porque eu vejo muito isso acontecendo, Praça. Eles recuando muitas bolas para você e você tem que ser. Você é obrigado a rifar. Dar aquele chutão para frente e rifa a bola. E na maioria das vezes que é rifada, é dificilmente você ganha lá na frente. Você perde, acaba perdendo. Então eu acho que é errado. Então é melhor você ceder um lateral e todo mundo voltar para marcar direitinho. Pra poder resguardar. O Oswaldo não explicou isso? Falou alguma coisa com relação ao Vitor Hugo, que ele errou ou deixou pra lá? Não, a gente conversa sempre, a gente vê nos vídeos depois dos jogos. Mas tem duas situações, né? Claro que tem situações em que tu tá apertado, tu não tem uma linha de passe pro goleiro, tu joga pra lateral. Né? E tu vai dar um lateral pro time adversário no teu campo de defesa. Agora, se tiver opção de recuar para o goleiro, nem que seja para o goleiro despachar ela para o campo de ataque porque tu está de costa, pelo menos tu transfere o problema, vamos dizer, para longe da tua área. Se tu tem um lateral mais longe do teu gol, ou então que tu coloca a bola no campo de ataque para os jogadores disputarem, seria o ideal, né? Essa de jogar para lateral seria, vamos dizer, o último recurso numa situação que tu não tem a linha de passe e tu também não possa jogar essa bola, claro, contando porque tu não tenha condições de trabalhar essa bola por trás, ou então ter jogadas mesmo. Sempre, normalmente um homem de referência que pode fazer uma diagonal para em vez de rifar a bola, tu tentar uma ligação direta, né? Mas sempre tentando correr o mínimo de risco lá atrás. Ô Fernando, me diz uma coisa, quantos anos você tem? Eu tenho 36,5. 36,5. Ontem, o Rogério fez uma bela partida pelo São Paulo contra o Santos, aos 42 anos de idade. Vendo um exemplo assim do Rogério, isso estimula você, um goleiro aos 36, a tentar seguir a mesma trilha, ou até às vezes procurar fisioterapia, algum tratamento, para que você possa criar uma longevidade ainda maior na profissão? Então, isso é bom pra gente porque vai quebrando alguns paradigmas, né? A gente, quando passa dos 30, 30 e pouco, já começa a chamar de jogador veterano, em fim de carreira, mas hoje o futebol mudou muito, principalmente a posição de goleiro. Antigamente, eu por experiência própria, ainda peguei o final dessa escola de goleiros de antigamente, eu fazia 20, 30 quedas por exercício, chegava aos 30, 33, 34 anos, estava em termos físicos acabado, a articulação de ombro, joelho, todos desgastados, e tu não conseguia, por mais que quisesse, tu não conseguia treinar alto nível e jogar em alto nível. Hoje em dia não. Hoje em dia o trabalho que se faz é muito mais estudado. Por exemplo, hoje, depois do jogo, a gente vai pra academia, faz um trabalho de força muscular, vem pro campo fazer uma transferência. E isso, eu pelo menos com 36, quase 37 anos, me sinto muito confortável fisicamente, os testes demonstram isso, né? De força no isocinético. Então, acho que a posição de goleiro foi uma das que mais evoluiu em termos de treinamento. E isso vai começar a virar meio que uma rotina tu vê goleiros chegando em alto nível até os 40 ou um pouco mais. Ô, Braz, você acha que esse é o teu melhor momento na sua carreira como goleiro? Olha, é difícil. Você acha que já teve um momento melhor? É difícil falar, porque quando eu voltei de Portugal pro Vasco, eu tinha jogado 4 anos em Curitiba, mas a dificuldade não é tanta, né? Aí eu joguei 2009, 10, 11, 12 no Vasco. E me perguntaram isso também na época, se era o meu melhor momento. Inclusive, eu ganhei um título individual da revista Placar, né? Da bola de prata. Sim. Fui vice-campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. E me perguntaram isso também. E ano passado também, quando eu voltei da lesão, que eu voltei num nível bom. Então, eu acho que é um bom final. Que mesmo com a idade, 36 anos, eu estou conseguindo manter um bom nível. E é difícil falar se é o melhor momento. Eu sempre penso que eu vou conseguir melhorar ainda, né? Então, Você foi cogitado para o ano passado, antes, acho que, de você se machucar, para ir para a seleção brasileira. Você pensa em seleção brasileira? Ou você já deixou para lá? Cara, eu sempre falo, enquanto eu estiver jogando, e principalmente num clube grande como o Palmeiras, e eu for titular, eu acho que qualquer goleiro titular de um clube grande estavam dentre o grupo que pode ser escolhido. É óbvio que quanto mais idade se tem, mais difícil é. Mas eu acho que a pessoa tem que sonhar sempre, né? Pode não alcançar, mas tem que pensar grande. Isso te ajuda também a trabalhar mais, a ter mais motivação e a se cobrar mais, porque tu coloca metas altas pra ti, né? Ô, Praz, é o Benja, tudo bem? Tudo bem. Beleza. Ô, Praz, o movimento Bom Senso deu uma esfriada? Então, mas eu não sei se foi esfriada, né? Que as coisas estão numa situação agora que estão mais no finalmente, né? Já tivemos a reunião com esse grupo interministerial, né? Chefiado pelo ministro dos Esportes, o chefe da Casa Civil. Está numa fase final dessa discussão do fair play financeiro, com as contrapartidas que a gente acha que tem que haver para que daqui a 10 anos a gente não esteja negociando e conversando tudo de novo, né? E até às vezes numa situação pior do que os clubes se encontram hoje. Mas eu acho que as coisas estão andando e a gente acredita que estão andando de uma maneira positiva, até por isso que de repente não tem se feito de repente tantas ações de impacto como foi feito no começo, né? Principalmente em 2013. Mas se você tivesse que opinar em relação ao calendário do futebol brasileiro, Praz, qual seria as dicas que você daria? O que você gostaria que mudasse? Cara, eu acho que tem que ter uma melhor distribuição de jogos. Não que a gente, de time grande, queira jogar menos, mas o pessoal dos times pequenos tem que ter um calendário melhor, porque se você conversar com qualquer diretor de time pequeno, eles não têm como se sustentar, eles têm que fazer contrato, tem que renovar umas 3 vezes o contrato dos jogadores durante o ano, porque eles têm 3 meses de atividade, daí param 2 meses, aí vão para um campeonato que pode ter 6 jogos ou pode ter 20 jogos. Então, quando tu tem a grana curta, tu tem que ter um planejamento bom. E se tu não tem uma previsibilidade de calendário, como é que tu vai levar o teu projeto para uma empresa te patrocinar se tu não sabe quantos meses vai estar exposto o teu produto, em que local vai estar exposto, aonde vai estar exposto? Então, é muito complicado. Tem que se olhar para os times menores. O calendário dos times grandes é desgastante, tudo bem, a gente acha isso também. Mas antes, mais trabalho do que não ter trabalho, né? Então, acho que tem que ser, repito, essa situação dos clubes pequenos, fazer alguma coisa para que eles possam ter condição de trabalhar de uma maneira melhor ao longo de todo ano. Ô, Praz, no final do ano, o Fred, quando acabou lá o jogo, lá no último jogo do Fluminense no Maracanã, que foi contra o Corinthians, o Fred deu uma entrevista que, na minha opinião, foi uma entrevista muito, muito, muito legal e muito sincera, né? E lá ele falou, dos 20 meses que ele não recebia direito de imagem e tal, e da estrutura do futebol carioca. Você que jogou muitos anos no Vasco, e agora você já está um tempo no Palmeiras, e você já está ambientada no futebol paulista, a diferença hoje de estrutura do futebol paulista e futebol carioca é gritante? É muito grande, é muito grande. Não se tem. A gente pode fazer traçar um paralelo, né? O Flamengo hoje é o único time dos grandes do Rio que tem um centramento. Mesmo assim, é um centramento que eles estão fazendo melhorias, mas não chega perto do São Paulo. Aí no estádio, o Botafogo agora vai inaugurar em Rio, mas o Vasco é o único que tem estádio particular. Mas não tem centramento, né? O Fluminense também não, o Botafogo também não. Então, Eu acho que a situação da concorrência, a concorrência, ela te obriga a crescer, né? E aqui em São Paulo aconteceu isso. Os clubes começaram a se estruturar e o clube que não fizesse isso ficava para trás. E no Rio de Janeiro, os quatro se acomodaram. Como um não fazia, o outro também não fazia, e agora os quatro estão, não só em relação a São Paulo, acho que em relação ao Rio Grande do Sul, em relação a Minas, em relação ao Paraná, estão atrás em termos estruturais, né? E isso se reflete dentro de campo, na qualidade de trabalho que os jogadores têm. Você viu, Praz, as fotos que o Botafogo postou no site deles, ô Fernando Praz, da estrutura, que é da estrutura não, de como estão as sedes do Botafogo, os campos de treinamento da base. Você chegou a ver isso, Fernando Praz? É uma coisa... Eu vi. É o Botafogo, hein, Praz? É, se não me engano, é um dos locais que seria para a formação deles, né, para a base. Então, é difícil, cara, ainda mais na base, né? Tem que ter uma estrutura decente para formar meninos, formar jogadores e formar pessoas também. E a gente vê a crise que o Botafogo está passando, e eu acho que nada acontece por acaso, né? O Botafogo está atravessando uma situação difícil, e quando tu começa a ter noção e a se particularizar com algumas situações, tu acaba entendendo por que alguns clubes têm... Ih, caiu. Alô? Caiu a linha? Alô? E caiu a linha do Praz. Que pena. Alô? Ah, tá aí. Ah, não, tá aí. Faltou. Que assumida a voz do Praz. Pô, Praz, realmente é triste. Pô, eu não sei, alguém quer fazer mais uma pergunta pro Praz? Eu só quero mandar um abraço pro Praz, afinal de contas ele veio da escola mais importante do futebol brasileiro. Qual? Né, Praz? Qual? Grêmio, cara. Ah, para. Para. Você se formou no Grêmio? Praz é gremista de coração, é de Viamão ali, terra, do lado da minha terra natal. Você nasceu aqui em São Paulo? Para, aqui é coração azul, preto e branco, velho. Praz, tamo junto, todos pelo teu trabalho aí, pelo seu sucesso, porque você é gremista. Ele é do Verdão, não vem com conversinha, fiado. Mas pergunta pra ele se ele não gosta do Grêmio. É, pode gostar, mas ele é Verdão, ele é verde. Esse é passado, não pertence mais a ele. Ô Praz, é verdade? Se você jogar Grêmio e Palmeiras, o coração balança? Já joguei lá e tive a chance de voltar e escolhi o Palmeiras. É. Tá. Não, mas o Praski era muito bom goleiro de 98 a 2001, pegou muito pelo Grêmio também. Tava começando, né, Praz? É, o meu problema foi que eu cheguei numa fase que era o Delay o goleiro do Grêmio. Então ninguém teve muita oportunidade. O Delay saiu acho que em 2001 só, eu já tava rodando, tinha ido pra Vila Nova, pro Curitiba. E fazer minha vida fora do Grêmio. O Derlei, que é mais conhecido aí pela boca que ele tem do que pela bola que ele joga. Né? Falar muito. Ô Praz, e com relação à lesão? Você passou por um momento delicado no passado. Clinicamente, óbvio que você já tem condições de jogo, senão o médico não teria te liberado. Mas com relação à confiança, o jogador quando machuca o joelho, RG, ele fala que muitas vezes ele ainda não tem aquela confiança para que ele possa tatuar, dar aquele chute de fora da área, enfim. Mas pro goleiro, Praz, como é que tá a sua confiança? Já tá 100%? Não, agora sim, quando eu voltei, óbvio, principalmente no jogo do Botafogo, nos jogos logo em seguida, no treinamento também tinha muito receio, mas eu também não tinha muito que esperar, né, cara? Eu tinha que ir pra guerra porque a situação tava difícil e eu também, 5 meses parado, tava doido pra jogar. Tá certo. Ô, Praz, deixa eu só fazer uma saideira aí, porque o Praz é bom de papo, pô. O Praz é. Ah, tem que ver é bem articulado, hein? O Fernando Praz é bem bom de papo. Articulado. Politizado e culto. Ô, Fernando Praz, deixa eu perguntar, quando você chegou no Palmeiras, o Marcão foi te receber, explicar, dar boas-vindas, falar como que era o clube, essas coisas todas ou não? Não, eu conversei com o Marcão depois que eu cheguei, né? Eu apresentei aqui no fim de 2012, né? Depois eu fui pras férias e voltei em janeiro, e conversei com o Marcos, mas ele é um cara muito gente boa, tá sempre brincando, né, não, a gente não teve aquele papo sério, formal, foi mais em tom de brincadeira mesmo, mas ele é um cara nota 10. Olha, o primeiro cara que eu ouço falar que o Marcos é um cara nota 10. Todo mundo odeia o Marcos. Ô Praz, valeu aí pela participação, obrigado, viu, e vê se um dia você vem aqui fazer um programa com a gente, legal, pô. Tá, joia. Conversa com o pessoal aqui que se tiver folga aí no calendário, eu dou uma chegada aí, então. Beleza. Valeu, Fernando Praz. Um abraço. Muito obrigado pela atenção. Valeu. Aí, Fernando Praz, goleiro do Palmeiras, aqui no Estádio 97, no trabalho do Mota. Parabéns, senhor Cláudio Mota. Não, agradecer o pessoal Fernando Praz, do Palmeiras. Um dos maiores goleiros desse Brasil. Falar o melhor do Brasil. Motinha. Melhor. Thiago Kimori, gente boa, também tem uma assessoria, né, Mota? Tá parceiro. Ó, agora, ó. Que, mano? Ó, o Benji fazendo coraçãozinho. O pênalti mandou a camisa do Rogério Ceni pra você. Ai, ficou tudo chorando. Vai aceitar. Vai aceitar. Não, não é isso, não. Não, não. Ai, vai chorar. Nossa, você também não quer? Toca a camisa, mano. Você não quer, eu vou dar pro Se não quiser, a Soraya leva, hein? É, a moto, olha lá. A pena te mandou pra você. Você o moto tá fazendo doce, lógico que ele falou quer. Falou que não vai aceitar, ó. Ficou todo úmido agora, olha lá. Ficou úmido? Você não quer? Não, mas você tá com os olhos mareados, você não tá. Quer, minha filha quer. Não, sua filha é a Soraya filho primeiro. É. Mareado não, viu? Marejados. Marejado, mareado é quando você tá passando mal no mar, pô. Ou quando tá obrigado. Estádio 97, já já vamos falar do Corinthians, que se classificou ontem, né? Mas agora o Mano vai falar da Polo Ar, mano. Opa, com certeza, Sombra. O cara dias tá andando... quentes lhe inspiram. Opa, com certeza, velho. Ah, o cara que tá andando na Paulista agora, o cara tá derretendo, mano. Opa, com certeza. Hashtag Cerveró. É, ele tá Sombra. O quê, mano? Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil, cara. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Responda para todo mundo ouvir. Ah, amigão, porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902. Esse cara é um monstro. Ele tornou a Carrier a marca líder mundial na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Parabéns, Willis Carrier. Eu te amo. Obrigado por essa invenção maravilhosa. É mais importante que a roda. E para você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita presente, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado aqui no Estádio 97 que na sexta-feira tem o quiz. Agora você fala, mano, não tô muito afim de esperar, eu tô com calor, quero comprar o ar-condicionado agora. Então, amigão, acessa aí poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil e, quiçá, do mundo. Então, amigão, estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima! Muito bem, esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97. Cadê o seu Bento? Não vai dar a manchete do Corinthians? Ele fugiu, eu dou. Corinthians! Eu dou. Ô, mano... Ontem o Corinthians passou aí. O Benja. O Bah. O Robertinho. Agora tem que falar o Benja até o final do programa, hein, velho? Tedesco também é corintiano. Tedesco que é palmeirense, mas voltou o Léo, o filho dele, botou corintiano. Falou pra mim, não, chega, só ele eu falou pra mim que é corintiano, você tá louco? O filho é corintiano, Léo. Não é, Leonardo. Não é, mentira. Hã? Tá bom. E o Tedesco de Nova York? É corintiano. É, também. E, nossa, esse é mó xiita, né? Pior que o Domênico. Aquilo ali, velho. Olha, e. Então, mano. Ontem o Corinthians foi lá, jogou contra o Once Caldas, 1-1, né? Uhum. Teve uma baixa aí, né, mano? Duas baixas ontem. É. Uma, o Guerreiro, que foi punido. Né, punido pela de maneira asquerosa. Calma. Pela Conmebol aí por 3 jogos, suspensão. Porque eles analisaram como se fosse uma agressão. Não, não é que eles analisaram como se fosse uma agressão. O árbitro relatou na súmula que foi uma agressão. Então aí ele acabou pegando essa suspensão aí de 3 jogos. Foi a mesma do Luiz Fabiano, né? Foi, o que é um absurdo também. Exatamente. E o Gil, que teve uma lesão na panturrilha aí, e com certeza não vai pro jogo. E... Não, ele não vai pro jogo contra o Botafogo, contra o São Paulo e tá garantido. É dúvida. Ele falou, ele já tranquilizou a torcida do Corinthians, ele postou lá uma mensagem falando que... Não é pra não se preocuparem aí que ele vai ter condições de jogo sim. É guerra, mano. Né? Ah, não, com relação ao São Paulo não, cara. É guerra contra a Conmebol, cara. Que desculpa. É nojento, é asqueroso, tá certo? Esses dois pesos e essas duas medidas que eles têm. Quando é um clube brasileiro que vai pro tribunal da Conmebol, isso é verdade. Acontece de uma forma o julgamento. Quando é um clube sul-americano que não faça parte aqui do território nacional, é julgado de uma outra forma. É um falar, mas o San Lorenzo aí, que é o adversário do Corinthians também, Sombra. Foi punido. E do São Paulo. Eles também estão proibidos aí de atuar com outro com Corinthians, né? O Corinthians contra enfrenta o San Lorenzo lá. Sim, tem torcida. Chave. Eles estão proibidos aí de vender ingressos aí pra esse jogo contra o Corinthians. Mas o negócio é o seguinte, Mota. É pouco, cara. É pouco. Se acontece a mesma coisa, tá certo? Aqui em qualquer estádio brasileiro, eu tenho certeza que a primeira fase inteira a Conmebol ia querer falar não, tem que jogar com portões fechados essa primeira fase inteira. É nojento, é asqueroso. Porque, ó... A Libertadores, e o Brasil não tem força, né? Ó, com relação à expulsão do Guerreiro, pra não falarem aí que o mano tá passando pano porque é do Corinthians, não é isso. Eu acho que ele merecia ter sido expulso. Acho mesmo. Ele foi infantil, ele revidou ali uma agressão ali, ou pelo menos um tapa que ele levou aí na cara do árbitro. O árbitro tava na cara que ele ia fazer aquilo. O cara já tava com uma predisposição, porque esse cara já tinha marcado o Guerreiro naquele jogo da eliminatória do Peru lá. O Guerreiro saiu sangrando lá e o cara não deu nada. Então, querendo ou não, esse juiz aí era fraco. Acho que o Guerreiro merecia ter sido expulso, mas uma suspensão de 3 jogos é ridículo. Já pagou, né? Ficava um fora e tava bom. Na Libertadores acontecem lances muito piores que nem cartão o cara leva. Não mesmo. Nem cartão o cara leva. Então, velho, eu volto a falar aqui. Essa Conmebol é nojenta. É asquerosa. E o Brasil não tem força, né, mano, na Conmebol. Tá claro isso, não, né? Tem, porque essa CBF só tem um monte de velho frouxo lá dentro, tá certo? Que não bate de frente com a Conmebol. Eles não deveriam bater. Eles deveriam defender os clubes brasileiros, né, mano? E por causa disso, né, mano, inclusive aí o Edu escondeu, né, do Tite, né, não falou na hora do jogo, esperou acabar o jogo pra comunicar o Tite. E uma das opções... Tática, né? E uma das opções pro Corinthians aí pode ser o Wagner Love, mano. O Wagner Love, a diretoria do Corinthians, tá correndo aí pra inscrevê-lo. Ele joga no sábado aí no Campeonato Paulista aí, pra que ele possa ganhar pelo menos um pouquinho de ritmo de jogo. Mas eu, se fosse o Tite, eu não colocaria o Wagner Love a princípio, não. Colocaria o Sheik improvisado ali de centroavante, colocaria pra fazer a frente com o Sheik ali o Steven Mendoza. O Tite que já falou em termos de jogo contra o São Paulo, ele não preferiu falar do jogo do fim de semana, né? Ele já falou do jogo direto contra o São Paulo. Ah, mas esse jogo do final de semana contra o Botafogo aí, Sombra, vai com o time misto. Tá na cara por isso. É correlation, né, mano, esse jogo? Eu acho que o jogo que preocupa mesmo é esse jogo contra o São Paulo aí na abertura da Libertadores. Mano, você acha que o Malcom, né, tem chance? Fim de semana é um treino de luxo. É lógico. Concordo. Mas, Mota, acha que o Malcom tem chance? Eu acho que não. Eu acho que a princípio não. Acho que tem jogadores aí. Ah, eu não colocaria o Danilo a princípio também não, Sombra. Acho que tem sim, viu, Mota? Eu acho que na frente do Malcom ainda tem o Luciano, tem o Steven Mendoza. O Malcom, ele tava com a seleção sub-20 lá, por mais que ele estivesse treinando ali, ele não é um cara que participou todos os jogos. Ele tava no banco da seleção. Então, eu acho que fisicamente ele tá ainda defasado comparado com o Luciano, comparado com o Steven Mendoza, comparado com o Sheik, com o Guerreiro, etc. Então, acho que o Malcom, a princípio, ele não tem chance de jogar, não. Eu vou te falar, eu apostaria no Malcom. O Malcom, você acha que vai pro jogo? Eu apostaria no Malcom, porque não comprando o Malcom ao Guerreiro. Mas o estilo de jogo do Curitiba não mudaria muito, se Malcom é rápido. Eu acho. Mas com o Steven Mendoza também não mudaria. Não, mas o Malcom. Coloca o Sheik de centroavante e o Steven Mendoza cai pros lados. Mas já tá mudando porque o Sheik não é um centroavante. Mas o Sheik jogou assim a Libertadores de 2012? Não como um centroavante. Jogou fixo, sim. Não, não era um centroavante fixo. Malcom, nem o Guerreiro é um centroavante fixo. Então, mas o Malcom é mais um centroavante. Mas imagina, o Malcom? O Malcom é segundo atacante. Não, eu acho que o Malcom é baixinho. Algum desses vai jogar pela direita? E eu acho que o. Ele deve deixar o Wagner Love no banco e pro Wagner Love ser uma opção de segundo tempo. Olha, mas com relação ao jogo de ontem ainda, ô Motinha, o negócio é o seguinte. Jogou muito. É o que eu ia falar. O Corinthians, por mais que ele já tivesse classificado, por mais que o Corinthians já tivesse feito o placar aqui em São Paulo, mas não poderia ter dado o mole que ele deu. O time do Corinthians tomou um sufoco desnecessário no segundo tempo. O Cássio ganhou o Moto Rádio. Já não valia nada. Mas bem, já tem que jogar os caras. Mas o Cássio levou o Moto Rádio. Os caras estão com a cabeça no jogo do São Paulo, velho. Já, aí você perde um jogador desse, por exemplo. E quebra. Porque ele se matou num jogo que já não vale mais nada pro Clássico contra o São Paulo. A questão não é se matar, Vieira, mas eu acho que os jogadores eles têm que forçar um pouco mais aí o condicionamento físico, porque querendo ou não, a gente tá no começo da temporada. E essas duas partidas de pré-Libertadores, por mais que seja um saco, são partidas aí que. Com relação pelo a menos isso, ritmo, né? O Corinthians ele levou uma vantagem em cima do São Paulo. O São Paulo tá jogando o Campeonato Paulista, mas é uma outra pegada, não é clima de Libertadores. O Corinthians ele já começou a viver um clima de Libertadores, aquele lance de mata-mata, pô, vamos pra cima, vamos jogar sério. E conseguiu fazer isso em São Paulo. O primeiro tempo no jogo da Colômbia, eu também achei que o Corinthians foi bem, se portou bem. Até saiu mas eu na acho frente, que o segundo né, tempo mano? Não dá, cara. O time do Corinthians foi patético. O gol que o Corinthians tomou foi um gol de churrasco, cara. Foi um gol de churrasco. Mas é que eu acho que o fato de ter saído na frente dá uma afrouxada, né, mano? Eu acho que... Agora eu não tô zoando. Acho que o Mano tá exagerando. Não tô, não. Era uma vantagem grande. Depois que saiu na frente ainda, jogando em casa, não tinha por que mais se desgastar tanto. Você não conhece o Mano? Não, falando sério, eu não acho que o Corinthians... Acabou, o Corinthians... Lógico. O cara se imagina, perde um Elias da vida aí, O resultado da ida já era tá praticamente garantido. O time garantido. Vai, faz 1-0, tá tomar 6 pra sei lá quanto. Não tinha necessidade de sair do jogo se matando segundo jogo. Desculpa, Benji, a mesma coisa. Por exemplo, hoje o Corinthians ele tem uma expectativa em cima desse time, como o Barcelona. Se o Barcelona for jogar em Guayaquil, ele tem que atropelar, tá certo? Porque tem o Messi, tem o Neymar, todo mundo tá olhando, todo mundo espera um show. O Corinthians proporcionalmente é a mesma coisa. Pode ver. Show. Lógico que é show. Não, olha, é um brincalhão. Ah, mas é um fanfarrão, hein? Vocês ainda param pra ficar só pra fechar o Corinthians. Dele, só pra fechar o Corinthians. Aí, só pra dar um tapa, uma raquetada de squash, de tênis, de qualquer coisa que vocês querem. Né? O negócio é o seguinte: foi. Todo mundo. Eu não ganho a mesma coisa por causa da Globo. É o meme Bop. Bop é o Katsu. O Corinthians ontem, tá certo? O Corinthians ontem, ele deu 20 pontos de Bop. 20.6 contra quanto? 8.5 ou 7.5? Compara com a outra TV, hein? Ué, não compara o quê? Você tem que comparar. A audiência proporcional, só de brincadeira. Você tem que comparar. Nada, não. Você tem que comparar. Não vem com conversinha piada. Compara. Não, senhor. Você não pode falar uma inverdade. Falando em verdade. Depois você fala. O negócio é o seguinte: Segue o jogo. Compara quando passar o jogo do Palmeiras na Globo. Quando passar o São Paulo. Eu vou falar, depois você fala. Fala o mano, depois a gente. Todos nós falaremos. Depois vocês podem falar. Isso. O Corinthians ele deu 20 pontos contra 7, tá certo? Aí vem falar, mas é Globo. Ué, peraí, só assiste o seu time se for na Globo? Acompanha teu time onde ele estiver. Se o Corinthians for televisionado na Rede TV e eu não puder assistir no estádio, eu assisto na Rede TV, assisto na Rede Mulher, assisto no canal, qualquer um que você queira, a TV Câmara, se passar o Corinthians, eu vou assistir. Agora falar, tem que comparar só quando for na Globo? Por quê? Tu acompanha o time se estiver passando na Globo? Desculpa, acabou? Eu acho isso. Um time que dá 7 pontos vai falar, dois times que deram 7 pontos no Ibope, falar que, temos a mesma audiência do Corinthians, desculpa, o Ibope provou o contrário. Beleza. Não é isso. Bom, o negócio é o seguinte. Não é isso. Agora vocês podem falar. Claro. Você autoriza? Deixa eu falar um negócio. Há um tempo atrás, eu li uma matéria na qual, o seguinte, a Globo saiu do ar, ficou fora do ar. Ela deu mais pontos que o segundo lugar. Você falou uma vez. Você me contou isso aí uma vez. Exato. Porque a Rede Globo no país, ela é um pouco diferente dos demais. A Rede Globo, ela tem uma audiência espontânea. Ela tem uma audiência espontânea. A pessoa liga a TV e põe na Globo independente do que faça. Infelizmente para o mercado, infelizmente para os donos da Globo, é assim. É aquele canal que existe o hábito de audiência. Exatamente. Então, você às vezes você entra no comércio, tá lá na Globo. Isso é um hábito. É o hábito. Eu ia falar isso agora. Sabe aquela tia que não vê nada? A tia que não vê nada. Isso aí. E outra coisa que na televisão se valoriza muito é qual evento entrega pro outro. Então, quando você está num programa de televisão, existe muita preocupação de qual é o programa que vem antes do seu para saber com que Ibope entrega. Exatamente. Né? Então, a Globo ela já tem um hábito de audiência muito grande. Né? E isso aí, as pessoas mesmas do mercado publicitário podem falar, podem expor um pouco melhor. Existe um hábito, aquela tia que não... Acabou o Império e já deixa na Globo. E fica por... quem tá passando? Deixa aí no Corinthians. Vê por osmose a Globo. Se passasse o São Paulo, fica na Globo. Fica na Globo. E quando se você pegar o mesmo jogo de São Paulo e Santos e passar na Globo, a pontuação seria diferente. Se você pegar o mesmo jogo do Corinthians e jogasse o jogo do Corinthians ontem na Bandeirantes, me arrisco a dizer... Não daria 18 pontos como deu na transmissão da Globo. Não daria os 18 pontos. Por quê? Porque o hábito de audiência da Bandeirantes é muito menor do que o hábito de audiência da Globo. Eu quero dizer que a torcida do Corinthians é maior que a do São Paulo? É maior. Eu não sou idiota. Lógico que é maior. Assim como a do Flamengo é maior, a do Corinthians é maior. Não tem problema. Não existe questionamento quanto a isso. Mas o pessoal que trabalha no mercado de pesquisa sabe que as coisas funcionam assim. Eu trabalho há muito tempo com essa coisa de pesquisa, bem porque eu tenho que prestar atenção à questão de rádio, de pesquisa de rádio, de veículos, né? Então, é só uma explicação. Que a torcida do Corinthians é maior, isso é inegável. E quanto ao que você disse de deixar a televisão ligada na Globo, também tem um detalhe, e pode perguntar e pesquisar sobre isso, muito importante, que é a questão da recepção também. O sinal da Globo é muito mais forte. Hoje com esse negócio de digital, tudo tá pegando bem. Agora, Sombra, pega o último. Pega aí, gente. Vocês estão achando mesmo que todo mundo tem televisão com a boa parte, gente? Vocês estão de brincadeira, pô. Mas a maioria tem. Hoje tem. Tem gente que não tem televisão ainda. Pera só um minuto. Vocês estão falando. Pera. Vocês estão falando em contexto qual? Brasil ou São Paulo? Brasil. São Paulo. Pode pegar interiorzão de São Paulo aí. Todo mundo tem televisão. Desculpa, não. Todo mundo tem uma televisão de... Não, televisão digital, todo mundo? Sim, todo mundo. Não tem. Não, cabo não. Digital. Digital. Eles têm a televisão já com conversorzinho e tal. Que você põe qualquer alfinete lá atrás que funciona. Desculpa, não tem, Domênio. Funciona com uma imagem sensacional. Não importa. O que eu queria dizer é o seguinte. Pega o último e-mail aí que tá no estádio, etc, Sombra. O último de todos aí. Saiu no site, não sei qual site aí. Os times da Espanha, eles vão paralisar o campeonato. Já falaram, se o governo, não, se o governo não regulamentar a negociação coletiva dos times com lá já estão vendo. É a Liga, né? Lá faz tempo que devia ter acontecido algo parecido. A Liga é que tá pregando fumo. Mas só para finalizar, o negócio é o seguinte, Sobrar. Se estiver passando o enterro do Tancredo na rede TV, velho, e vier o jogo do Corinthians, tá dando lá 0.001, enterro do Tancredo. Aí passa o jogo do Corinthians, salta de 0,1 para 20 pontos no mínimo. Ah, a rede TV, se quiser comprar os direitos do Corinthians, pode. A média é 20 pontos por jogo do Corinthians. É, tá bom. Lógico que é. É. E não valia nada, hein? Porque pegou o nosso caso e matamos os caras aqui. Mas do ponto de vista do corintiano fanático que quer justificar, tá certo. Não, mas eu não sou fanático dele mesmo. Não, minha avó. Mas você não faz discurso pra torcida. E você sabe que já tem uma guerra na Comebol pra quem vai apitar. Tem time que quer juiz estrangeiro, tem time que quer juiz nacional, mas não de São Paulo. E tem gente que já quer um juiz paulista. É, eu acho que São Paulo precisa se preocupar primeiro com seus 11. E tá feia antes coisa de também, se né? preocupar com o 12º, que pode ser de um lado ou de outro. Ah, mas vocês estão lá, né? Mas vocês estão, né? Ok. Sim. Ah, deixa eu cumprimentar. Parabéns, vocês estão. Ah, muito obrigado. Valeu. A gente tá se juntando todo mundo. Como você se junta? Porque não, tem campo bonito. Cumprimentar um oponente, velho. Tô cumprimentando um oponente. Pera aí, você tá na Libertadores? Meu time, o Boca já daqui não está. Pra lá, tem alguém que tá na Libertadores aí? Ah, tá. Mas não adianta, não adianta estar e não ganhar. Tem que ganhar. E tem outro. Nós já ganhamos. Faz tempo e ganhamos muito antes de vocês. E tem time. E tem time que muito depois. E tem time que daí pra cá não tá na Libertadores e quase que não tá em lugar nenhum com o time que tem. Aí você deu uma pedrada no Vieira. Exatamente. Nossa, foi no estômago. Tem gente que ainda me manda mensagem assim: cara, descobri hoje que tem outro canal além da Globo. Só pra responder ao senhor RG, é o seguinte: você ainda o meu vai time responder? É responsável e está adotando a austeridade financeira. Tá vendendo os torcedores. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Pessoal, vamos trazer os primeiros ouvintes de hoje no 3284-7097. Oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Vai tocar o nosso Asdrubal, Dodô. Ó, e hoje eu vou sortear mais um par de ingressos pro show do Ringo Starr no HSBC Brasil dia 26. Tá tão bonzinho. É verdade. Caramba, isso, você tá bonzinho, manda aí pra estádio97@97fm.com.br. Tem que dizer aí quais são os quatro integrantes dos Beatles, tá bom? Vou sortear também um par de ingressos. E pra nós? Um par de ingressos pro show dos Paralamas do Sucesso. Ora? Dia 14 de março, festa do Energia na Veia com Paralamas do Sucesso. Tá bom? Mas aí vai ter que colocar os o nome dos três integrantes do Paralamas do Sucesso. Ah, fácil. Via e-mail também. E pra nós. Tem a bilhete... Você ouviu falar em box office? Já. Então tá bom. O que é box? Bilheteria. Bilheteria, moto. Eu não sei. Ó, vamos lá? Ah, falou o TV Internacional, sabe tudo em inglês. Alô. Alô. Falou. Quem fala? Rogério. Ô, Rogério, tudo bom? Beleza. Rogério do quê? Rogério Batista de Almeida. E quantos anos, Rogério? 39, 3.9. Ah, 3.9, RG, hoje. Ah, cala a boca, velho. Como assim? Ué, não é o Batista? Baixa um pouquinho o volume do rádio, por favor. Não é o Batista? Cala a boca, Batista. Ah, sensacional. Quero, Batista, cala a boca. Lembra? Abaixa o volume aí, velho, por favor. Ô, RG. Tá baixo. Lembra daquela propaganda? Ai, Maria, né? Lembra? Ai, Maria, sai da lata e vem pra mesa. É isso, comercial. Nossa, velho. Não é não? É, exatamente. Agora você foi longe. Maria, sai da lata e vem pra mesa. Segundo o Bota, é uma propaganda dos japoneses, né? Que é um óleo disfarçado. É um azeite japonês. É um óleo disfarçado de azeite. É o Denorex do azeite. É. Oh. Batista. Batista. Qual que é o bairro aí que você mora? Parque Santo Antônio. Parque Santo Antônio. Fim de semana no Parque Santo Antônio. Mas sempre os atrezos. Olha quanta mina. Olha quanto boy. Olha quanta mina. Afoga essa vaca dentro da piscina. E qual que é o time? Santos Futebol Clube, RG. É nóis, velhinho. Que beleza, Santos maravilhoso. Olha lá, mano. E o cacete, tipo, os caras que escaparam aí de tomar tanto chupa hoje, velho. Fala a verdade, gente. Rogério Ceni salvou ou não salvou os caras? Jogou muito, jogou. O que importa é o placar final. Concordo, 0-0, não pode falar nada. Com o Portuga, viu, RG? Ó, só um minuto. Pra mim foi uma das partidas. Ô, Batista, abaixa, por favor, o volume, você não baixou, velho. Não, tá baixo, tá baixo. Não tá, não. Tá dando eco, tá dando eco. Então foi o seguinte, Batista. Desliga o seu rádio. Tá desligado. Ah, então tá bom. Não deve ser um problema da linha, meu. Viu, RG? É linha. Eu concordo com o Portuga, eu acho que foi o. Olha, eu acho que foi uma das partidas que o Rogério mais pegou na carreira dele. E uma coisa, Vieira, que eu queria dizer é o seguinte. Muita gente no meu Twitter falando assim, chutaram a bola em cima dele. Eu quero falar pros caras que, para ser goleiro, precisa aprender que tem uma coisa chamada colocação. Oh, a colocação, pra bola se chutar em cima do atleta. Se chutou em cima dele. Teve aquela sequência lá que parecia o comecinho do Rodolfo Rodrigues, né, gente? Só que eu vi no lances hoje, 12 lances, pelo menos, que ele pegou. Mas tem um detalhe também. Eu tava vendo aqui agora, acabei de ver também. Você viu aí, Dodô? O goleiro do Santos também fez umas boas defesas. Três. Foram três defesas. É, então. Se fosse 12-3. Se fosse 4-2 pro Santos, começou o jogo tava bom. Pegando mais, né? 4-2 pro Santos, o jogo tava explicado. Não tava bom. E foi um 0-0, bacana de assistir. Ah, eu acho que o jogo todo foi um jogaço. Foi bacana ver o jogo, não porque torce. É, exatamente. Pô, chute atrás de chute, meu. Fala, Batista. Eu queria dizer pro Mano que torcida não ganha jogo, não. Como não ganha? Ibope, torcida não ganha jogo, não. Óbvio que ganha. Inclusive, eu vou falar o porquê ganha. Quando você pega um Ibope expressivo desse daí, você tem, consequentemente, os seus jogos mais vezes televisionados. Patrocínios maiores. E com isso você consegue uma cota televisiva maior, tá certo? E patrocinadores maiores também. E diga-se de passagem, amigão, o maior recorde da Band, tá certo? Em termos de audiência, o Corinthians na final do Mundial. Impressionante. Vocês sabem disso? 50 pontos de Ibope. Eu narrei. O recorde da emissora. Ou seja, falar passa na Band e não é a mesma audiência da Globo, a torcida do Corinthians mostrou que é. Mas, ó, mano, se você falar do jogo do Paulistinha, é uma coisa. Pera, Paulistinha, valeu o que é a final do campeonato, Corinthians e outro Libertadores. Mas é Libertadores, mano. Olha, eu vou ser sincero. Isso é muito legal. É uma formalidade. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Mas, na minha opinião, isso é uma puta xaropada e idiotice. O Santos não tem essa torcida toda e tem muito time com muito estádio bonito, com muita torcida e não tem a história que o Santos tem. Cada um na sua. O Flamengo tem, é o time que mais tem torcida no Brasil, tá certo? Não tem estádio, né? Tem muita torcida. Agora, porra, pega a história do Flamengo, pega os títulos do Flamengo. É time grande? Sim, é time grande. Mas, porra, bota do lado e compara, porra. Essa bobagem de ficarem com esse negócio de, porra, torcida. Cada um tem a torcida que tem, ué. Mas não é assim, não, entendeu? Você sempre tem que tentar alavancar sua torcida e o número de torcedores, porque, consequentemente, time grande, ele faz parte também nesse requisito aí de estar preenchido lá, uma grande torcida. Você não entendeu. Eu entendi, sim. Não entendeu. Entendi, sim. É lógico que faz. É lógico que é legal. Faz toda a diferença. É lógico que faz parte. Mas cada um, mano, não pode ficar se preocupando com a casa do outro, com a torcida do outro. Cabe ao Santos, que tem a sua torcida, que tem lá o seu montante de sócio torcedor e que também não é pequeno, cabe ao Santos fazer isso se multiplicar, cabe ao Santos fazer isso crescer. Mas é justamente isso que eu tô rebatendo o que ele falou, RG. Ele falou, a torcida não ganha jogo. Ganha sim. Porque o Cruzeiro, RG, ele arrecadou mais do que ele recebe da Globo com um projeto de sócio-torcedor. Então, o Palmeiras agora tá arrecadando muito dinheiro com sócio-torcedor. O Corinthians ainda. O Inter também. Então, fala que torcida não ganha jogo, ganha sim. Não. Mas isso é o marketing. O departamento de marketing tem que trabalhar. Não tem nada a ver. Não é só o marketing, gente. Se o campo não trabalhar junto com o marketing, desculpa, não tem marketing que prevaleça quando o time é ruim, gente. Vê o Botafogo. Pode colocar lá o Washington Oliveto junto com o Nizanguanais pra falar, vamos fazer o marketing do Botafogo. Não tem dinheiro, não vai tirar. Mano, tudo isso depende de como você tem a sua gestão e como você administra, mano. Para. O Corinthians tem aí 200 mil sócios torcedores e tem dívida, porra. Eu tô falando a maneira de dizer. Pô, você pega o Inter lá, olha o Inter como é que tá. Aí tem que vender jogador, tem que fazer não sei o quê. O futebol, quando é bem trabalhado, você consegue estourar o marketing e, consequentemente, você consegue alavancar todos os projetos paralelos. Por exemplo, você pega lá um jogador aí que fez sucesso aqui no Brasil, o Ronaldo, aquela época, que ele tava lá ferrado, A empresa de marketing dele falou, me põe no Corinthians para eu poder ressurgir para o futebol. Ele veio para o Corinthians, aí pediu para jogar no Corinthians, o Corinthians foi, trouxe, deu uma chance pro Gordinho, o cara fez o que fez. E mudou a história do Corinthians. Mudou não. Para mim, o Corinthians mudou a história do Ronaldo, é diferente. Tá. Bom, Belinho, e o jogo ontem, cara? De quem você mais gostou, de quem você menos gostou? Então, vamos colocar que sim, que o clássico foi o melhor jogo do campeonato até agora. Sim. Né? Digamos isso. Agora, o melhor em campo, pra mim, sem dúvida, é o Geovânio. E o Geovânio tá batendo muita bola. Voltou a jogar bola, hein? Aliás, o Reinaldo tá procurando ele até agora, né? É, voltou a jogar bola. Não só o Reinaldo, como o zagueiro também. Agora eu vou dizer uma coisa pra agora, vocês. Agora, ele precisa ter mais calma na hora de finalizar. Sim, sim. Mas eu vou falar uma coisa pra você, RG. Em curto espaço de tempo, se bem trabalhado, esse Lucas Lima vai pegar uma camisa de seleção brasileira. Sim. É. Muito curto, mas bom jogador. Ele é muito bom. Joga cabeça erguida, passa bem a bola. O que você achou da, vamos dizer assim, da indireta que o Anderson deu pro Gabigol? O que ele disse, Vieira? Não é porque o moleque chegou aqui que vai chegar jogando, mas tem que mostrar. Ele disse? Falou assim, não é porque ele é o Gabigol que ele vai chegar e jogar. Agora, RG, você concorda comigo que foi meio Santos, bravo até. Mas o Santos hoje tem um elenco que pode bater de frente com o Trio de Ferro? Olha, o bater de frente é muito relativo. O que deu para ver ontem, o São Paulo era o grande, era a grande interrogação na vida do Santos, né? E na vida de qualquer um outro. Agora virou porque uma grande exclamação. O São Paulo era a grande interrogação. Porra, olha o time do São Paulo, olha o elenco do São Paulo, olha o técnico do São Paulo. Quer dizer, então era o jogo. Era o jogo para um time que entrou o ano tido como morto por muitos e que não ia conseguir mais porra nenhuma. Exatamente. Mas só que entre mortos e feridos e os jogadores que o Santos perdeu, sincero e honestamente, o único com peso na balança foi o Arouca. Entendeu? Os outros foram substituídos à altura. O time do Santos de 11, o Santos não tem um grande elenco para reposição, mas o time de 11, os 11 que entram, são equilibrados com os outros de São Paulo. Então, não é tão longe. O que precisa... Os 11 são. Não. Perde, se você pegar... É o que ele perguntou. Se você vai jogar, pegar Santos contra São Paulo, Palmeiras... Palmeiras ainda não, porque tá, se acertar. Tá informado. Mas São Paulo e Corinthians... Perde no elenco. Agora, aí, nos 11 eu acho muito bem. Agora, dentro de campo, 11 contra 11, faz frente. Não vi dificuldade nenhuma. Não existe mais essa coisa de um time muito melhor que o outro. A coisa está muito igual. Mas o que eu digo é assim, Sombra, se você tiver um campeonato a longo prazo, o campeonato brasileiro, por exemplo, o São Paulo e o Corinthians têm mais peças de reposição. Agora o Santos, o 11, completo, todo mundo da exposição, Santos é um time bom. Ele tem que escolher no futuro. Agora, precisamos encontrar um lateral direito, né? Um lateral direito. Agora, você concorda que o Ricardo Oliveira precisa entrar em condições de jogo ainda? Que ele mas, forma. Mas é preciso dar um tempinho, né? Não tem condições. Paulista é justamente para isso, precisa, né? Precisa dar um tempinho, ele entra sim. O Robinho, eu tenho... Já manifestei aqui a minha opinião. Penso que se ele fizer a mesma coisa que o Romário fez nos três últimos anos de vida futebolística dele, ele vai se dar muito bem. Porque todo mundo sabe da qualidade, né? Então é um cara que se posicionar ali vai se dar bem nesse time. E o Gabigol, eu acredito, Vieira, que a dura tenha sido, porque o Gabigol, ele meio que entrou assim, ele veio numa onda do Neymar. É. O Neymar tava lá com aquele staff todo, com aquela coisa toda, e o Gabigol veio que meio que... Sabe quando o Neymar foi embora, eu entro? Uh-huh. Só que aí tem uma diferencinha, né? Então, tem um arroz pra comer, né, gente? Mas é um bom garoto, é um bom jogador, tem um futuro. Você concorda comigo que aquele pênalti ali foi escandaloso que o juiz não deu, pô? Muito escandaloso, mas como eu não discuto pênalti, velhinho? Porque eu sempre penso o seguinte, e a teoria que eu sempre defendi tem que ser coerente comigo mesmo. Com relação a pênalti, seu time ou vai ser prejudicado ou vai ser beneficiado. Mas o lance era do Bandeira que devia ter chamado. Foi na frente do Bandeira. Tava no bico da área, pô. Interessa. Bandeirinho tava do lado, pô. O árbitro tava... Não, mas o Bandeira devia ajudar também, tava pertinho, pô. O árbitro foi ridículo. Também. Bobagem. Os dois. Nesse lance, né? É, essa é bobagem. E a outra também. Mas o time jogou bem. O time jogou bem, desenvolveu bom futebol e aquela coisa. O time fez a parte dele. O São Paulo que a gente esperava mais. É, agora o que a gente tem que torcer é isso. Para uma boa administração aí dessa nova diretoria, desse novo presidente. Sim, e que bote aí, o enquadre o Santos aí, onde ele realmente tem que estar e parar com esse negócio de má gestão, irresponsabilidade, porque isso realmente a gente tem visto exemplos aí e acaba definitivamente com o futebol mesmo. Rogério, muito obrigado pela sua participação, boa tarde, boa noite, tudo de bom pra você, tá? Valeu, galera, valeu, tudo de bom aí, abração. Falou, Rogério. Abração, Rogério. Obrigado, cara, obrigado. Aproveitando que o RG tá aqui no estúdio com o Juca, vamos chamar esse cara que é muito importante, que vai deixar... Vai elevar o humor do ouvinte do estádio 97. Juca, tá fazendo curso pra ir pra Espanha. O Juca vai também? Pra Espanha? É. Porra, já tá lá. O Barcelona tá, já recebeu o piano dele lá. Só ele vai contar, ele vai cantar piada, ele vai contar piada em espanhol? Vai. Isso, eu só tá aceitando chamar ele de Juca. Tá nojento. É, tá nojento, mas tá nojento, né? Ah, o avião. Oh, avião, é puede. O avião do estádio passando aí, hein? Anota aí, Cânia, os seus marmitas. O cara perguntou pra mim no Twitter, mas é pra contar quantas vezes passa o avião ou quantas vezes o RG fala que tem passaporte? Ô, seu trouxa, se você ficar contando quantas vezes eu tenho passaporte, você não vai. Não tem vai. Que contar os aviões, mas porra. Mas trouxa é instrumento da lavadeira. Pois é, eu que o diga. Domênico Gato. Diga lá, RG. Mangosta tá conversando com o amigo dele. Assim, no banco lá em Santa Isabel, na praça. Certo. Porra nenhuma pra fazer. Ah. Os dois já mamadaço, né, velho? Aí o amigo perguntou pra ele assim... Ô, Mangosta, você sabe contar, velho? Aí o Mangosta falou, você tá louco? Pergunta essa? Lógico que você sabe contar. Ah. Você tem certeza que você sabe contar? Claro, pô. Então, fala aí. Quero ver se você é bom mesmo. Ah. O que é que vem depois dos 51? Depois dos 51? É, o Mangosta olhou pra ele e falou, pô, seu trouxa, veio uma rodelinha de limão. Putz, e açúcar. Ah, sensacional. Ah, muito bom. Ah, mas muito bom, muito bom. Se você olhar friamente, o Mangosta não errou, né? Esse é o Estádio 97 aqui bom, na Energia 97. O oferecimento do Grupo S. Nossos amigos Horn, seus amigos Horn, nossos ouvintes Horn. É isso aí, amigão. E olha. Eles viram o jogo ontem? Hã? Eles viram o jogo ontem? A família Horn é São Paulina? Toda. O Ralf e o Alan não, são corintianos. Não, não. Doentes. Não comenta a ceresia. O Ralf e o Alan foram comigo pro Japão pra ver o Corinthians e Chelsea. Ô, louco. Se eles foram, foi pra ver o Chelsea, mas... Mas comemorar com a camisa do Corinthians. Não, não é impossível. Tudo. Eu não tenho medo, volta, não. Eu cuidado, hein, velho. O Ralf e o Alan foram parar em Israel, foram no Muro das Lamentações agradecer o título do Corinthians. Você vê como esses caras são fanáticos. Você não tem medo, não. Toma cuidado, hein, velho. Você quer mais qualidade de vida? Então venha conhecer o Le Village. Sabe onde ficou o Le Village, Dodô? Aonde? Você conhece um bairro em São Paulo chamado Casa Verde? Opa, lá em casa. O Le Village é um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. Esse é mais um lançamento do Grupo Esser. Ah, é? Olha, apartamentos para moradia e investimento do tamanho que você procura. Olha, o Domingo, vai. Onde é? Onde é? Vou te falar, vai dar uma olhada lá. Onde que é? Porque eu vou te falar, a Nicole já tá ficando grandinha. É. Já compra um apêzinho pra ela. Já, é verdade. Mas onde que rua que é? Vai morar junto, você, pelo menos não tem dor de cabeça, né? É. Né? Vai. Então, Domingo, não perca tempo. Bom, pelo menos uma coisa, fala. O Le Village Casa Verde. Onde é? Vai desfrutar de um terreno com mais de 4 mil metros e lazer completo com piscina adulta. Vou procurar lá, piscina infantil, sim. Quadra, ó. Churrasqueira e muito mais. Vale a pena investir. Eu vou te falar, você conhece a rua José de Brito de Freitas? Sim. Número 295. Conheço, pertinho de casa. É mesmo? Sim. Olha aí. Ah, que legal. Você pode ir lá visitar o estande e já conhecer o Domênico lá perto. Procura onde mora o Domênico, você já vai ver o Domênico. Ah, todo mundo sabe. Tô ali na área lá. Então, Dodô, rua José de Brito de Freitas 295. Você pode acessar o site para ter mais informações. www.esser.com.br/levilage e o Village com dois L's. Ou você pode ligar agora mesmo, anota aí, Dodô. Vai. 3951-3888. Repete que eu não peguei o finalzinho, vai. 3951-3888. Boa. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias, não é, Dodô? Com certeza. E viver no Le Village também vai ser. Bom bairro. Então, olha que coisa legal. Você vai comprar um apartamento da Esther, vai morar numa rua legal pra caramba. Boa. E ainda vai dar a sorte de ser vizinho de Domênico Gato. Imagina, você vai na padaria. Vai na padaria enquanto o Domênico tomando um pão na chapa de manhã. Eu tô sempre nas padarias. Imagina, Palmeiras. Toda hora nas paradas. Imagina morar do lado do Domênico. O Palmeiras vai jogar, ele gritando na janela. Você ouve ele na você vai me ouvir. Na janela dali dá pra ouvir. Dá pra ouvir? Dá, ô. Pô, mas tu vou te falar. Porra, dá pra te ouvir lá na freguesia, dá pra te ouvir, velho. O cara morar em Guarulhos, o cara te ouve. Não, não ouve. Vamos falar em porra, velhinho. Porra. Cara, a gente vem falando aí da situação financeira dos clubes, né? Sim. Sabe que meu sobrinho tá ainda mesmo nesse negócio de porra aí, né? Porra, velhinho? Ah, vá, porque ele foi no jogo ontem, quer ver? Ele gravou um vídeo pra mim. Porra, porra. Eu tava lá na festa, rapaz, ele mandou o vídeo pra mim, quer ver? Ah, ele foi com quem? Pô, mas foi 3-0, ele reclamou. Foi com quem? Tá aqui, ó, meu sobrinho. Ele foi com quem? Ele te mandou no zap. O pai dele, com o Adelino. O Adelino é com o Matheus, ó, aqui, ó. Tá aqui o vídeo, vou mostrar pra você. Põe o áudio aí. Porra! É, aí tá bem, é da família. Eu tenho essa porra. É nóis, todo mundo tá aprendendo, velho. E vou dizer uma coisa. E a Nicole tá indo no mesmo caminho. A Nicole é o seguinte, ali, é sério. A Nicole já tem uma. Gosta de boas músicas. Outro dia estava em casa, lá ela gosta de ouvir a Meghan Trainor, ela ouve Ariana Grande, ela ouve, quer ver? Ela ouve a Iggy Azalea. Ela ouve essas coisas todas. Ela ouve quando aí outro dia eu tava baixando uma música que um cara pediu pra mim num casamento. Aí esses funkzinhos que tem aí. Fala que é funk, mas não é funk. MC eu baixei essa coisa pra tocar lá no carro, no meu lugar. Aí ela ouviu, ela falou, nossa, pai, que lixo. Tá bom ouvido. Tá, então ela bom tá ouvido, no caminho mano. Certo, velho. Aí. Minha filha tá no caminho certo. Ela conhece todas as músicas boas. Mas... é Aba, é Casey, ela gosta dessas coisas. Cuidado, você falou que o casamento chamou lixo, os caras não vão mais contratar. Você pode tocar lá no casamento, velho. O casamento e festa, você não toca pra você. O DJ que é bom, ele não toca pra ele, toca pros outros. Mas você precisa ver o Samizinho lá com o pôster da... Sami. De quem? De quem? Kate Perry. Da Anitta. Kate Perry. Não. Tá falando sério? Não, pô, nem minha filha gosta. A minha filha gosta dessas coisas legal aí, ó. Você já tá comendo bacon, velho. Ela sabe cantar todas essas músicas aí. Já tá comendo bacon, velho. Ô, Benjamin, ensina o menino aí, pô. Não, pera aí, você vai na dele em relação ao bacon, eu não vou negar. Ele gosta de quê? O moleque é da curva, vai. O moleque é da curva, vai. O primeiro show que eu levei do Sammy na vida foi agora. Ele veio pra ver o Paul McCartney. Aí é, você foi bem. Adorou. Foi ele bem, me foi pediu bem. Pra ver o AC/DC. Ah, mas. Não, é metal, é metal. O Sammy adora Pink Floyd. Aí é bom. Ah, é. Não tem essa não de Anitta em casa, não. Ele gosta de RDB, vai. O pôster da Anitta de outro ele gosta de RDB, vai. Pode ter, né? O pôster pode ter, não pode ter um CD. Mas tá falando do Porra Velhinho, só pra falar do futebol italiano. Você lembra do Parma? Sim. Parma, opa, foi vendido. Foi vendido por €1. Mas quanto? Está tinha sido vendido 2 meses atrás. €1. Isso, ele foi vendido por €1. Isso. É. Porra. E agora, podia eu comprar lá. Está atolado em dívidas. Os novos proprietários que pagaram por €1, lógico, porque eles assumiram uma dívida gigante. O passivo. Eles têm agora, até o dia 16 de fevereiro. 16 agora, hein? Hoje é dia 12. Dia 16. Mais 4 dias para. Tem que pagar €20 milhões em dívidas. Nossa. A maior parte é salário, direito trabalhista. E, ó, e uma matéria aqui do Lance, falando do Parma, que chegou a vender o Buffon, na época, ele foi vendido por equivalente a R$200 milhões. Nossa! Caramba! Aí você vê quando uma coisa é mal gerida, um pouco mais. Mas é o que eu falo, não adianta. O Parma faliu. É um pouco mais do que o Mota gastou com viagem até hoje. É verdade. Pô, sabia que agora teremos a definição do campeão mundial Interclubes de 1978. Se jogará agora, dia 15 de maio, a final que era para ser jogada em 1978 entre Boca Juniors e Liverpool. Sim. Não houve o jogo porque foi aquela época que os europeus recusavam de jogar na América do Sul. Então fala, aí, vou falar Juniors uma coisa para você. Não, é melhor deixar do jeito que tá. Só para completar. Melhor não jogar. Vai perder do Liverpool? O jogo será dia 15 de maio em Miami, Boca Juniors e Liverpool, e o campeão constará, sim, um título a mais de Intercontinental do mundo. Tá, é melhor não ir. Pode ser 4 vezes campeão. Vai que é legal, Portugal. Vamos já final. O Liverpool é o nosso freguês. É melhor não ir, velho. Deixa assim. O Liverpool é bom, é? Ah, o Felipe Coutinho vai deitar no Para, filme. O Liverpool tá se arrastando, mano. Vai deitar o cabelo, velho. Fala aí, o gringão chora. O Boca é bacana. O Boca, o 10 dos caras é o Lodeiro. É, porque pediu pra ir embora. Não fala isso que o Mengão chora e ele casou agora. Parabéns. Notícia São Paulo, Mota, rápido. Chefe, Muricy falou o seguinte sobre o Corinthians. E não quer falar. pra falar sobre o Bragantino. Ele falou que não fala isso? É. Então, ele ficou bravo ontem, né? Então vamos saber agora quais são as virtudes do Bragantino, como devemos atuar contra o Bragantino. Acho que é respeitar o Bragantino. E reverenciou o Ceni, né? Falou quais muito do Ceni. Quais são as virtudes do Bragantino? Foi bom. Não, sei, não. Então, eu estou curioso pra saber sei. Sobre o Bragantino. É, a torcida do São Paulo deve estar doida pra saber como é que é o Bragantino. O Bragantino tem aquele rapaz lá, Diego Maurício, que era do Flamengo, bom jogador. Diego Maurício. Aí tem o Léo Jaime, que faz gol, um time bom na bola aérea. Tem que respeitar, meu. Se ao contrário, o Mito falou, né? Brilhou muito ontem, disse o seguinte: que será um grande jogo contra o Corinthians. Motinha. Tá saindo de campo, já falou do Corinthians. Motinha, são 5 mundiais, 4 Libertadores e 11 brasileiros. Não, 4 mundiais, né, mano? Como? 5? Não, ah, você tá contando o verãozão. Não, você tá contando não, que tá no site da FIFA. Pô, agora falando sério, você achou normal o resultado eu ontem? Eu falo que tá no site da FIFA. O time consta no site da FIFA? Conta, a FIFA nem sabe o que é teu time. Conta, seu bisnaga. Ó, 5 mundiais, 4 conta aquele, né, aquele jogo lá eterno deles. Ontem foram 6 Libertadores, 5 mundiais, não é isso? Isso. E, nossa, ainda 300 campeonatos brasileiros. Mas não valia nada, né, não valia nada. Pô. Mas vai ficar na história esse aquele jogo. Aquele futebolzinho de areia no final de semana. Vai ficar na história. Olha, e a única coisa que ele falou é o seguinte. Que o Moisés falou que vai escalar contra o Bragantino, o Dória e o Seturion. Seturion. Ô, mano, o que você achou zebra o resultado de ontem do Deportivo Táchira tirar o Cerro Porteño dentro do Paraguai? Não, Portuga, pra falar a verdade, esses times aí são muito Libertadores! Vai falar de Cerro Porteño. Ninguém sabe quem é Cerro Porteño. Para! Eles são eliminados por time que ninguém conhece. Ah, para, vai. Ninguém conhece. O São Lourenço vai ser campeão mundial. Tô vendo. Ô, Luiz Fabiano aí, o Luiz Fabiano lamentou a história do Guerreiro, viu? Falou que é uma pena que ele fique de fora, porque, né, um jogo desse. Um Guerreiro de um lado, Luiz Fabiano do outro, seria sensacional também, seria, né? Seria. E aí lamentou e falou, nossa, a Conmebol tá pegando pesado mesmo, hein? Ele foi, né? Ele foi porque vítima ano passado, disso, né, Motinha? Foi vítima disso, né? E é isso, chefinho. Ah, e o Ganso que foi hostilizado na Vila ontem, né, Gê? Os caras pegaram no pé, hein? Ele falou, pegaram no pé dele sim. E ele falou no final da partida, ele falou assim, ó, os mesmos caras que estão me xingando aí, me hostilizando, normal, né, aí me para na rua, quer tirar foto e tal. Mas é assim, eu dou foto pra vários cientistas. Normal. Você viu, ó, o Anderson lá, o Anderson jogou ontem pelo Inter, estreou já. O Anderson, aquele da Batalha dos Aflitos, perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti. Mas qual é o nome dele? Já estreou, já fazendo a gada. Mas teu time perdeu o Ponto de Brasil de Pelotas, tá vindo do para. Eu tô jogando só com os reservas pra fazer laboratório. Laboratório. Hoje é só reserva. É. Né? O time é um laboratório. Você viu a foto do cara? Olha, no, pelo lá no amor Grêmio? De Deus, não me venda, eu só torço, hein? É, o cara colocou uma placa, não me venda, eu só torço. Sensacional. Sensacional. Vamos a mais ouvintes, 3284-7097. Daqui a pouco tem informação do Corinthians, tem do Palmeiras, tem mais do Santos. Oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Também oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Toca, Asdrubal! Tocou. Alô. Alô, Domênico. Peraí que o Domênico tá ocupado. Só um segundo que eu preciso falar com o Sombra. Eu vou ligar pro Sombra aqui, mandar um WhatsApp pro Sombra. Sim. O Broca não voltou? O Broca tá de férias? Não voltou. Mas ele volta. Na semana depois do carnaval ele volta. Depois do carnaval. Nós tava falando de música aqui. Aí deu... Depois ele volta. O Broca faz falta. Faz falta. Fazer um especial do Nile Alô. Alô, pede pro Broca tocar o Earth and the Fire. Isso é bom. Tocar o quê, Domenico? Earth, Wind and Fire. Wind and Fire, tem isso aí. Terra, vento e fogo. É muito bom. Ah, é? A maior banda negra de todos os tempos, não tem pra ninguém. A maior banda negra, A maior banda negra do mundo. A maior banda negra que tem é o Fat Family, que os caras são grandes. Não, não. É a maior banda negra. Mas o que você tá dizendo? Acabou já, né? Na minha não é. Eu respeito. Quem que você acha que é? Chique. O Chique não é, não é negra. O Chique não, é mais disco. Vai pro lado disco. Quando negra banda. Cor de quem? Cor de Gang. Cor de Gang vai na praia do Earth and Fire. A maior banda negra que tem não é o Olodum. Mas entre os dois, o Earth and Fire é maior. Como é que chama? Quem? The Pretenders. Não. Pretenders é rock. The Platers. The Platers. Escuta. E vou te falar mais. Pra mim, The Platers é mais 60. Eu sei que você vai ficar bravo comigo, mas o Run DMC pra mim é mais importante que o Earth and Fire. Você tá louco? Ô, Domênico, você tá maluco? Porra, meu, e aí? Ô, Domênico, que a banda raça... Ô, Domênico, é hip hop, e, rap, é diferente. E a banda Raça Negra? Tem 15 caras que tocam, não é a Raça Negra? É grande, é grande. E o Olodum, não é a maior banda negra? Olodum, Ceará, pô, os caras já estão enchendo a sala, mas ainda vai botar fogo mais ainda. E os filhos de Gandhi? Eu falei, Benjamin, eu falei banda... Black, de Black, Black, a maior banda de Black Music. Black bora, music. Bora. Qual que é a maior pra você, Dudu? Não a maior banda de disco, a maior banda de bora voltar pro futebol, bora voltar pro futebol. Qual que é a maior pra você? Earth and Fire, maior. Earth, Wind and Fire. E o ouvinte também acha, o Bá também acha. Quem, qual é o teu nome, meu velho? É Rafael. Rafael com, mas, não, mas não é Rafael com PH, não, né? Com F. Hã? Com F. Com F. Pode colocar o Everybody Dance do Chique e o... Ah, porra, mas você vai continuar, velho. Aí é bom. Michael Ziger Band. Michael Ziger Band. Mas Chique não era, Chique não era uma tapeçaria aqui? É melhor essa música. Tapeçaria, Chique! Não tem aquela... Michael Ziger Band. Michael Ziger Band, muito bom. Meu nome? Michael Ziger Band. Muito bom. Isso é disco, né? E jogava no Palmeiras? Esse é Dance and Shake a Tambourine. É o quê? Rindo quem? Tambourine. Porra de tambourim. É, tambourim. Vai, mas fala do time. Aí é que é legal. Pô, é que vocês não manjam, cara. Vocês estacionaram no museu, cara. Ah, mas aí é legal. Não, o ouvinte, tá, bola. O ouvinte tá falando, eu vou com o ouvinte, velho. Não, não vai, não, Domingo. Vou, porque é música boa. E Tony Tornado, você não toca? No museu é ótimo. Se eu pedir pra você tocar Tony Tornado, você não toca, não? Também é bom. Tony Tornado é um dos maiores de Black. Sensacional. Ô, velho, já mandou o nome completo? Não, não mandou. Rafael? Rafael de Oliveira Augusto. Mas o primeiro rap do Brasil foi Jair Rodrigues. Do Brasil. Deixe que diga. Deixe que diga o que pensa. E faz uma falta, porque o cara musicalmente é sensacional. Essa música é uma porcaria. Que porcaria. Porcaria. Essa música. Você é louco. Deixe que diga que pensa que é ótima. Você é louco. Tá louco. Tá louco, Vieira. Você tá louco. Tá louco. Eu acho a música musical, cada um tem o seu. Respeito dos outros. Mas já é isso. Você tá louco. Ô, Rafael, e quantos anos? 27. RG. Os caras te jantaram, Vieira. Você escolheu a porcaria, ué. É Rafael? Nossa, velho. Rafael. Troca a pilha, pô. Troca a pilha. Ah, sensacional. Fazendo alusão, né? Olha, olha alusões, alusões. Eu vou voltar pra televisão. Vou estrear no Record. Ah, leva o Rafael lá. Como diria o Benjamin alguns anos atrás, né? Humor fino, humor inteligente, humor para poucos. É exatamente. E qual que é o bairro que você mora? Eu sou do Lausanne Paulista. Ah, Lausanne Paulista é nós. Zona Norte, querida. Eu gosto de lasanha bolonhesa, velho. É bom, hein? Ah, sensacional! Lasanha bolonhesa. Mas é muito bom, hein, RG? Tem que ter um molinho branco no meio, gente. E o lasanha quatro queijos também não é bom, RG? Essa nem o RG acreditou. Não, essa foi a melhor do ano até agora. E o Mota, pra quem não sabe, foi zagueiro do time mais famoso do Lausanne Paulista, o Melapé. O Mota foi quarto zagueiro na Vale. Hoje nunca fui, só foi sequestrado. Você jogou bola, sim. Você tá louco. Vou perder meu tempo pra jogar numa quadrinha no Melapé. Que é isso? Mota, velho. Cara, vai. Sai do quadrilátero de ouro, velho. Você tá louco, só com foco com escolta. E o time, brother? Tricolor, sempre. Tricolor. Ô, você escapou, hein, velho? O Rogério, ele livrou a nossa cara. Seu amigo deixou seu telefone aqui. E eu ia ligar pra você, velho. Mas melou, né? Você manda um meio salário lá pro Rogério, velho. Porque olha... Olha, todas as velas acesas. Parabéns. E aí, amigão, o que você achou que tá faltando pro São Paulo ontem? Então, ontem o São Paulo teve um princípio muito bom, né? 30 minutos. Ele atacou 30 minutos, mas teve uma espécie apagão. De apagão. O jogo foi muito movimentado, né? Mas né, o Santos também, apesar de estar fortalecendo o ataque, né, ainda falta um pouco de consistência. Acho que eu acredito que se fosse um atacante como o Guerreiro no Corinthians, a gente teria tomado aquele gol lá, porque realmente talvez... o time de Santos ainda está se formatando e a zaga de São Paulo talvez é um setor que talvez careça um pouco de tempo de um reforço, né? E tempo, eu particularmente, né, o Dória que está sendo noticiado que está chegando, eu particularmente eu vi umas duas ou três partidas do Dória, me agradou, né? Mas a gente vem com expectativa a chegada dele para que ele solucione um problema, né? Mas não é só então, isso também, né? Não é só isso, tem o problema de marcação. São Paulo falhou muito na marcação ontem, eu acho. E de repente isso, pô, Você viu o ataque chegando ali, todo lado, erro. E o Giovani, puta, foi pra cima toda hora. Você olhava aquele moleque correndo. Eu falava, meu Deus do céu, esse moleque tá fazendo o diabo. O Reinaldo não conseguiu. Meu, é apavorante. Você fica, meu Deus do céu. Você fala, caramba, vai ser uma chata, uma surra. Mas no final deu certo porque o mito tava ali. Mas será que também toda hora o Rogério vai ficar salvando? Não, tem uma hora não aguenta, né? Não tem como. Futebol, uma hora sucumbe, não tem jeito. Qualquer, e o ataque time, não funcionou também, né? Não funcionou. Aquela história, se você toma dois, pelo menos faz quatro, beleza, mas o problema é que ontem nem o ataque funcionou. É, mas como o jogo é um clássico, né? Então, como é um jogo muito inicial, a gente tá muito no começo da temporada ainda... A gente espera que o Muricy dê o acerto, né? Ajuste os parafusos aí. Os parafusos que faltam aí pra engrenar essa máquina, né? E o Lausanne e Motinha também, Sombra. A gente fala muito da participação do Rogério no jogo ontem, mas não podemos esquecer que o Vanderlei, como o Mano falou no começo, pegou muito também, hein, cara. Muito bom goleiro, também acompanha. Antes do Rogério começar a pegar, o Vanderlei pegou duas ou três bolas. É. Não, claro. No contexto geral, sim, mas o Vanderlei também pegou bem. Agora, você não pode esquecer, né? Você vai no cinema, vamos ver, você vai no cinema, o filme tem 2 horas de duração. Os 15 primeiros minutos são legais. Depois é uma porcaria. O resto do filme é uma porcaria. Você sai como do cinema? É, o filme é uma falando porcaria. Falando bem do filme ou falando mal? Hotel Budapeste. Ô, São Paulino, vou falar uma coisa pra você. Quando o Álvaro Pereira foi vendido... Exatamente. Eu falei aqui no programa que o São Paulino ia sentir falta do Álvaro Pereira. Eu não acho que o Carlinho seja um lateral de tanta marcação. E o Reinaldo e os outros que o São Paulo tem. A não ser que coloca lá o Michel Basso. Pode dar alguma coisa. Você acha que o São Paulo vai sentir falta do Álvaro Pereira na Libertadores, cara? Vou dizer por mim, a minha opinião, Portuga. O Álvaro Pereira, eu fiquei muito chateado com ele quando ele apertaram e ele, né, naquele jogo do Corinthians contra o São Paulo no ano passado. Fiquei muito chateado e em diversas situações ele é um cara que ele pode ter garra, a famosa garra uruguaia, mas... Compromete. No momento que ele... Que a gente precisava dele pra não perder do... A gambazada e... Gambazada tem o botico aí, ô, fresca. Fresca assim, não. Não, aí você ofendeu. Gosto muito de você. E parabéns aqui, meu pai, também pelo programa na Fox Sports. Aí. Valeu, cara. Se o cara veio com um tapa de luva de perigo, agora o cara vai sacar de nós. Uma coisa não anula a outra, idiota. Você foi zoar ele, agora o cara te deu um... Pede desculpa. É porque uma coisa não anula a outra. Segue o jogo, sem falatório. Mas aí, Rafael, conclua, Rafael. Então, eu não sei, eu particularmente fiquei muito chateado com aquela situação e em outras situações também ele, digamos que ele despirocou, né? Em algumas situações ele falhou, tudo bem, um cara que tem muita raça, mas eu acredito que pra mim demais, não vai fazer falta, pra mim não. Às vezes até demais, né? É, então, esse jogo com o Inter lá particularmente fiquei revoltado, fiquei... E você espera que o Muricy entre aqui? Aquele jogo foi um puta do burrango. Não, né? Foi muito. Nem lembro. Aquilo lá pra mim, tudo bem. Pode parecer injusto, né? Por um jogo, mas aquele jogo, particularmente do Corinthians lá, contra São Paulo ano passado, realmente me deixou, né? Muito pé da vida mesmo. Agora, eu acredito que na quarta-feira, se houver vencedor, o vencedor do jogo vai se classificar. É, até porque o São Lourenço também se ganhar, né? Mas, gente, esse grupo passa Corinthians e São Paulo, gente. O São Lourenço é um lixo, tá certo? O São Lourenço é o São Caetano de lá. Conseguiu aí uma Libertadores, acho. Deus lá sabe isso como. Mano. Tá não, certo? Hein, mano? Danúbio, não sei se passa é marca não. De queijo, gente. Vocês estão de brincadeira, vai passar Corinthians pra São Paulo. No Uruguai os caras devem falar, Corinthians é marca de quê? De relógio. Também deve falar. Conhecido pra caramba, na boa, hoje todos os brasileiros que estão disputando a competição... São campeões da Libertadores. O Brasil nunca esteve tão bem representado na competição como esse ano. Na boa. Concordo. Aí pô, tá, gente. São times fortes mesmo. Aí esse prego aqui, que é o Once Caldas, mano. O Corinthians foi lá e enfiou 4 na naba do Once Caldas. Aí, o Once Caldas não é tudo isso. Agora do São Lourenço também. Tá falando a mesma bobagem. O São Lourenço foi entrar em campo, Sobral. Na boa. Ô, amigão. O São Lourenço foi jogar contra o Real Madrid no final do ano, lá no Mundial, velho. Desculpa. Segurou como pôde, cara. Desculpa, mas desculpa. Horroroso. Deu jogo horroroso. Duas falhas no goleiro. Horroroso. Teve em 2011, por exemplo. Ó, né? Time nojento esse São Lourenço. Fala agora, time nojento. Só que tem uma diferença. O Corinthians ganha aqui, ganha lá. Mais ou menos, é muito limitado. Mas o Once Caldas, que... ninguém conhecia. O São Lourenço é campeão da Libertadores. Então, eu conheço, é uma porcaria. É uma porcaria. É sim. Você vai ver. Você vai ver, tá bom. Ô, Rafael. Calma, mano. Que é nóis, Domênico. A seta pra esquerda. Calma, eu vi essa seta tua pra esquerda. A Zâmbia e a Zâmbia segurasse o placar, né, da melhor maneira, né? Então, o São Lourenço fez o que pôde, né? Eu não vou falar nada. É previsível o resultado, né, daquele jogo lá, mas... fez o que pôde, não tem nenhuma dúvida. É, mas não vou falar nada do tal do Lourenço, porque o Paulo também não tá legal. Ô, Rafael. Pois não, Sombra. É, santo pra lá, mas nenhum dos dois tá lá aquela o coisa. O Lourenço não. É que ele tem o Lourenço tá é bem, que o Lourenço tem representante aqui na Terra, o né? Papa, é uma ligação direta o lá. Tem né? O Papa, o Paulo ainda não. Meu pai tá com o Palmeiras, melhor que o Domingo pediu. Todos. Opa, meu melhor pai Papa é com o Palmeiras. De todos. Rafael, um abraço pra você, boa noite, tudo de bom. Ah, deixa eu. Me permita fazer só o institucional, né? É. O HBI de baixo pronto. É. Né? Só a nova linha Bozano garante um bobear fenomenal. Tá bom, você ganhou um kit da Bozano, os kits da HDI ainda não foram recebidos aqui na Energia, então você vai ficar só com o kit da Bozano, tá bom? Perfeito, um grande abraço, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aí. Valeu, cara, um abraço pra você, obrigado, boa noite. Um abraço, boa noite, tchau, tudo tchau. Tudo de bom. É isso aí, Estádio 97 na Energia 97 FM, tem oferecimento do Grupo S, o nome construído com história, notícias do Corinthians, Mota! Ah, Corinthians, mano, vai lá, vamos lá, meu adversário. Vamos aí, agora é nóis, mano, majestoso. Esse vamos vai entrar aí. Pra história. Ai, majestoso. Eu acho ridículo esses nomes. Já vi quem gosta, gosta do majestoso. Nossa, falou majestoso. E Derby. Sansão. Legal. Velho, é cafona demais isso. É legal. Clássico só tem dois, velho. É Fla-Flu e Grenal. O resto ai, é. Ai, tá vendo? Ai, vamos se unir. O pior. É. Ah, o pior assim, é esperar, o pior que nesse de nome, eu também concordo com o Vieira. Coisa mais de guerra. Fla-Flu, você fala com o Sansão. Ô, vamos no derby? Não. Mas é legal, pô. É majestoso. Eu acho legal. Nossa, coisa horrível. Que tem nada mais gestão. Mas são nomes que foram criados na década de 50. Não, sim. Mas jogo rei, choque rei. Pra mim, eu concordo com o que ele falou. Você não gosta do majestoso? Não. E Babi é legal. Olha bem, vem mas cá. Mas você já viu o majestoso? É, já viu. Já assistiu? Você já assistiu? Qual o maior majestoso que você já viu? Ah, vou te falar. Na boa. É. Que de bengala. Não, foi o outro lá. Que Focus e Fred. Não, o... Que não é sacanagem. Esqueci o nome dele o também. Long Dong. Outro é sacanagem. O Mota contando história dos... Foi você contando história dos amigos? Do amigo que não gostava de tirar cueca no vestiário porque intimidava os amiguinhos. É, intimida, mano. Pô, poxa. Intimida, boa. Falar, olha, velho. Vou te falar uma coisa, mano. Se tivesse negócio desse, eu vinha trabalhar pelado. Pô, os caras saíram correndo, eu mano. Eu ia fazer o problema pelado, você tá louco, cara, velho. O cara tomava banho de short porque ele tinha vergonha. Pô, vergonha tem que ser o contrário. Não, porque ele achava que ele era uma anomalia. Um monstro. Aí quando os caras que tiraram o sarro fizeram ele tirar, mano. Nossa, saiu todo mundo. Só sobrou o Mota. Era um braço. É, um camarada meu lá que levou o genro também uma vez pra jogar uma bola lá. Ele é tipo do moleque nem a pau. Ele bateu, mano, no cara. É, então, moleque. Menina sabia desconfiar, falava, pô, meu pai não vai com a tua cara. Pô, meu pai joga bola, você também joga bola. Vai um dia com meu pai, encheu o saco. Amizade. O cara levou, mano. É. Levou o genro, mano. No vestiário também, mano, sacou do calção, Motinho. O cara foi pra cima dele e ninguém entendia nada, velho. Você nem conta na minha filha. Não encosta na minha filha, você tá se mijando. Brincadeira, vai estragar o brinquedo, você tá louco. Tá. Olha, mano. O Wagner Love pode ser opção pro Tite aí, né? Sim, quem sabe, contra o Corinthians, o São Paulo e Corinthians aí, né? O Tite pode colocar o Wagner Love, já que o Guerreiro levou 3 jogos de suspensão, né? É, Motinha, o Wagner Love ele vai jogar contra o Botafogo no sábado, precisa ver como é que ele vai estar, cara. Eu acho que não dá pra você colocar o Wagner Love aí só pelo nome, num jogo difícil contra o São Paulo. E colocar contra o Botafogo. Quanto tempo ele tá sem jogar? Ah, já tem bastante tempo, mas pelas imagens, Motinha, que ele tava... Ele jogou contra o Palmeiras. Ele jogou todos os amistosos, não, mas... Ele jogou, mas não é aquele ritmo intenso, né? Ele tá sem treinar, é diferente a situação. É, mas então, Motinha, com relação à presença do Wagner Love, eu acho que tem que analisar o que ele vai fazer nesse jogo diante do Botafogo, como que ele vai se movimentar, se o cara vai estar bem fisicamente para correr os 90 minutos. Se tiver, beleza, é um grande jogador. Agora, para colocar o Wagner Love lá 60%, não vale a pena, cara. Tem que colocar aí o Sheik improvisado e coloca lá o Steven Mendonça, ou quem sabe o Malcom, ou quem sabe o Luciano. Malcom X. Malcom X. Ô, mano, beijo, Roberto. O Robertinho. Sheik lá na frente. O Malcom, o pai dele colocou em homenagem ao Malcom X? Deve ser, é o Malcom McLaren. O Malcom McLaren foi um gênio. Por que não foi? Você conhece o pai do Malcom, pra saber? Ah, nem ferrando. Eu acredito que seja o Malcom X. Tá falando que é o cara ele viu o filme. Na verdade, o nome era pra ser Maicon, o cara errou. Então, olha, e ô, mano, já prometeram a reunião com o Guerreiro depois do carnaval. O presidente vai conversar com ele. Agora, domingo de carnaval. Agora, nós temos uma reunião domingo às 10 da noite. Então, qual que é o teu feeling, Benjamin? Fica ou não? Olha, eu particularmente, eu acho que não fica. Ainda depois mais do com Love, a chegada do Love, mas, né? Tem gente dizendo que com o Roberto ele vai e tal. Eu não sei. Pra mim isso é uma surpresa muito grande. E se ele ficar, tá provado que ele blefou forte, hein? Porque ele pediu 7 milhões de dólares à vista. Por isso cresceu 4. 5. Sim. Não, o Roberto falou de 4. É, falou 4, mas... Eu tenho informação do... Vamos morrer com 5. Eu tenho informação do financeiro que foi 5... Mas diluído nos anos de contrato que ele ia ter. E quer saber, hoje com o aumento do dólar... 5 milhões de dólares... 5 milhões de dólares hoje. 5 milhões de dólares é uma senhora proposta. Eu, se sou o Corinthians hoje, com esse aumento do dólar, eu recuo a proposta para 3,5. Fala, quer, não quer, tchau, velho. É 16, é 17 milhas, olha, né? Do jeito que tá o dólar aí, é bom fechar 17 logo, 17 milhas. Demora mais uma semana, é capaz de estar 3,20 o dólar. Ah, vai aumentar mais. É, 17 milhas. Sinceramente, aí, tá bom, então, e o Gil, nossa, mano? Você deu uma desligada agora, eu percebi que você foi. É. Você tava numa outra dimensão. Não, tô muito abriu atento. Abriu o portal. Eu tô muito abriu o portal. Tem um portal aqui. Aqui veio tem um feixe portal. De luz, eu vi o sombra olhando pro nada. Outro dia a gente foi almoçar esse louco aqui. Ele pega, te levanta da mesa, ele chega assim. Dá tchau. Pro lugar vazio. Não, mas isso era todo pra mundo... assustar o Zé, meu. O Zé já não viu a luz. O Zé tem pavor. Se borra todo, velho. Fantasma. É, ele tem medo, né? Tem pavor de fantasma. Fala, começa a falar de fantasma e fala, para, meu, vambora. Pô, eu tenho medo dos vivos, pô. É, também tenho medo muito. É, dependendo, é. Pô, muito bom, mais dos vivos. Eles que em Brasília, então, tem uns vivos. Nossa. Pô. Ô, mano, e o Brasília, titular aí... Brasília tem os vivos e tem os mortos também, que parece que não morrem. É, os Walking Dead. Walking Dead. Mas fica tranquilo, tá tudo sob controle. É. Tá tudo sob controle, meu Deus. O Edu Dracena vai ser titular contra o Botafogo, né, mano? E o Gil aí sofreu uma lesão na panturrilha, mas como você mesmo disse, ele já tranquilizou a torcida aí e pode jogar o Majestoso. É, Majestoso não, Corinthians São Paulo. Majestoso. Majestoso. É mais falar majestoso. É. Quem inventou foi Tomás Mazzone. É, né? Sim. Não sei, mas foi na aquele, época da Gazeta Esportiva. Roberto né? Petri. Não, senhor, foi pesquisa a história do futebol. Tomás Mazzone. É, de antes de Roberto Petri. Roberto Petri Mazzone, que não, tinha o cabelo branco e o óculos escuro. Tinha, não, ele tem. E que é mestre em futebol argentino. Especialista. Ele manja muito de futebol argentino, verdade. E é São Paulino doente. São Paulino doente. Temos conta na mesma agência. É. Mas qual é a mais gorda? A dele é muito mais. Benjamin. Meu, outro dia foi muito engraçado, cara. Eu tava pagando o almoço e o Benja tava junto. Aí eu dei uma nota de 20, ele falou, não, deixa eu ver como que é. Você acredita nisso? Ele não sabia como tá era brincando. Nota de 20. O Benja falou, meu, essa nota de 20 é assim, cara. A menor que ele tem é 50. Isso, sério? Não, é que eu não saquei de 50, então eu não sei se ele conhece. Não sabia se... Agora ele tá colecionando. Não, agora ele gosta de colecionar. É, é de dois, olha lá. Ele tem a coleção agora que chama assim, Cédulas do Povão. Olha o que eu tenho aqui, ô Domênico. Aí ele tem de dois, tem de 10, é verdade, ô Sombra. Mas ele você não anda com o dinheiro trocado? 2, 5, 10 e 20 e coloca embaixo do vidro, assim, pra colecionar. Olha aqui, ó, o que eu tenho, faz uma semana, R$8. Quantas semanas? Uma. É. Só pra não pagar as contas, mas né? Você roubou do ceguinho ali. Ah, mas você usa esse truque ainda de falar que não tem dinheiro pros seus amigos não, pagarem as coisas? Não, eu tô sem nada. É, pá, tá. Isso é o contrário. Você Oba. Sempre tira uma nota de 100. Vamos tomar açaí? É, de 100. É, vamos tomar açaí? Quem paga? É, quem paga? É. A nós. Mota. O sinal é que ele ia sair lá de baixo, eu vou te falar. Ah. Ô, vou dizer agora pra vocês, hein, meu? Aquele aumentou, açaí lá, né? Ele tá vendendo, você compra um açaí e ganha um Rolex junto. É açaí caro. Né? Porra, 14 conto, velho. 15 pau? 15 pau. Mas você quer o quê? 15 reais um açaí. É o preço da região da Paulista, velho. custava R$12. Vai ver quanto é o aluguel aqui, IPTU. É caro, bacana. Você acha que é de graça? Atravessa a ponte pra você ver. Vem com terra. Aluga um ponto. Beterraba. Vem aquele suco de beterraba com terra. Posso ajudar a pagar o IPTU e tudo? Eu tenho que pagar o que ele tem. Mas isso é verdade. O Mota tá falando uma coisa. As coisas são assim. Mas não vale nada de ouro. O Mota tá falando é verdade. Você tá do lado de cá, você toma o açaí. Eu fui com o mano hoje, ele tomou o açaí dele lá. Você vai do outro lado da ponte, o açaí já vem com o barbeiro junto. É, ele é aquele suco de beterraba com terra. Bota, foi isso, Corinthians? Foi. Ok. E você, não vai viajar no carnaval? Então, ó, dica legal pra New você Order. No carnaval. Nossa, melhor sim, banda. Aí sim. Melhor banda da década de 90. Esse é o melhor da história de New Order, o Low Life. E um dos melhores da década de 90. Quase, 80. Domênico, ele não gosta esse do New Order. New Order é. Esse álbum é da década de 80. Mas é um dos melhores. Mas é a década de 80. Pra mim tá no top 3. Esse concordo. Independente da década que for, não importa. Nesse carnaval tem sexta, sábado, domingo e segunda, overnight aberta pra você. Então você que quer curtir um carnaval legal, com flashback bacana, vai na overnight, tá bom? O telefone de informações pra você fazer reserva na overnight é 3582-3637. 3582-3637. Então, overnight aberta sexta, sábado, domingo e segunda, tá bom? 4 noites pra você durante o carnaval. Overnightclub.com.br é o site. E a casa, pra quem foi na época dos anos 80 e 90, era maravilhosa e agora na Vila Olímpia é sensacional. Aliás, você que tá voltando de férias agora, tem bem muita gente viajando. Sabe, né? Nossa, overnight voltou, é verdade, voltou agora na Vila Olímpia, na Rua Gomes de Carvalho, 799, tá bom? Então vai lá, entra no site overnightclub.com.br, tá sensacional. E no carnaval aberto, sexta, sábado, domingo e segunda. Ó, esse som, ó. É, muito bom bacana mesmo. Bacana demais. Estádio 90, vamos trazer mensagens aqui, vamos ver mensagens que o pessoal mandou pra gente. Hã? Perfect Kiss. É isso mesmo, Benjamin. O Júlio Alexandre. Estou indignado com a falta de respeito com o torcedor. Cadastrei meu filho deficiente físico de 10 anos no site do Corinthians e somente é liberado um ingresso apenas para o jogo contra o Botafogo. Como pode uma criança de 10 anos cadeirante entrar no estádio sozinha? Como não há mais ingressos para comprar, o vendedor falou para eu comprar um ingresso de R$250 e na hora ir para o setor leste de R$50, onde é liberada a entrada do meu filho cadeirante. Infelizmente, caramba, eu não sei te responder a respeito disso. Nós temos aqui alguns representantes do Corinthians, temos o Bá, temos o Mano. Mano, discorra sobre o assunto. E possam, talvez, discorrer sobre o assunto. Eu sou corintiano também. É, mas eu acho que... Talvez você é maldoso, não. Não, mas eu acho que o principal responsável para responder isso aí deveria ser o Lúcio Blanco, né? Porque eu acho que ele que poderia estar auxiliando com relação à compra desse ingresso. Porque eu, sinceramente, nem sei onde fica o setor dos deficientes ali no, na Arena Corinthians, cara. Pergunta pro seu irmão. O que deveria, Sombra, na boa, eu acho que deveria ter em todos os setores, independentemente de onde o cara quer sentar. Se quiser sentar na arquibancada, deveria ter. Se quiser sentar na numerada, deveria ter também. Eu acho que você não pode fazer esse tipo de distinção, de falar, ó, setor deficiente é esse aqui, é o setor mais popular, é o setor da arquibancada. Isso é ridículo e é discriminatório. Falar nisso, um abraço pra galera. Aquele dia que eu fui lá no jogo do Corinthians, na Arena Corinthians... O pessoal, você foi na Arena pessoal... do Corinthians, velho. Não, eu mandei um abraço pro pessoal. Você foi, cara, mano. Mandar um abraço pro pessoal lá da Polícia Militar. Eu esqueci uma associação. São de policiais que tomaram um tiro e ficaram. Ah, sim. Paraplégicos. E os caras, pô, encontrei os caras lá. Inclusive, eu gravei até um vídeo muito legal. Eu não posso colocar no ar porque são palavras de carinho pro mano, né? Ah, imagino. Mas um abraço pros caras. Esse cara ouve a gente direto. Muito obrigado pela audiência. Todo mundo lá no jogo. Lá, um legal. Abraço a todos. Olha aí. Abraço. Ô, Júlio, a gente vai encaminhar o seu e-mail aqui pro Bá e o Bá vai encaminhar para... Dá o destino correto. O Amálio Tenório Araújo. São Paulo começou bem o jogo, porém perdeu fôlego. E principalmente nas laterais tem muitos problemas. Se não fosse o mito, já era o time. O pessoal da mesa concorda? Que é isso? Tá nervoso você. Se não fosse o mito, é verdade, já é. Briga aqui. O Carlos Henrique Zuanon. Pô, se o Mota não quiser, eu quero a camisa do Rogério. Pô, não zoa não, velho. O Mota fez doce, mas aceitou. Como assim? Mas você deixou aqui, mano. Agora você vai jogar fora? Não, eu tenho a minha, já ganhei. Muito obrigado. Vai pra minha filha, vai. Tá, tá lá pra sua filha, Zuleide. Ah, deixa eu ver aqui. O Tadeu. Ô Sombra, boa noite a todos. O doutor diz que DJ bom é aquele que toca pros outros. Doutor, toca. Não. Ai, que gostoso. Ai, toca pra mim, não. Me ajuda aí, Domênico. Que porra é essa aí, velho? Ninguém percebeu, né? Mas Sombra, agora você segura a resposta do Domênico, cara. Não, Sombra, só... Não precisa ir muito, é porque tem uns caras que são meio burros, né? Tá brincando, quando estamos dizendo em tocar, é tocar musicalmente falando músicas, né? E nós estávamos falando sobre aspecto DJ. Não estávamos falando de nada e falou isso. É DJ, por isso que vocês não falaram. É que o cara é meio burrinho, então tem que explicar às vezes na lousa pra alguns caras que não entendem. Passar a informação aqui pro ouvinte, inclusive agradecer a audiência aí do Lúcio Blanco é que comanda a venda de ingressos do Corinthians. Opa! Pô, já respondeu? Os caras ouvem aqui. Ele falou que tem esse tipo de ingresso em todos os setores, esse atendimento aí pros deficientes físicos. Só que falou que o número é limitado. Então, atenção o pessoal aí, os deficientes físicos aí que queiram comparecer ao estádio aí, existe, tá certo? Uma quantidade limitada de ingressos aí pra todos os setores. Mas, acho que mas de qualquer maneira... É que ele tem que acompanhar o filho. Ele não consegue adquirir o ingresso pro setor que o filho está. É, o filho conseguiu. Mas de qualquer maneira, ele pediu pra que o Bá aí pegue o e-mail aí pra ele entrar em contato aí. Repassa pro Lúcio lá então, Bá. Bom, esse e-mail aí espirituoso foi grande do Tadeu. Blá, blá, blá, blá. Do Tadeu Silva, de Itaquaquecetuba. Falou, Tadeu, corintiano. Obrigado, Lúcio. É nóis. Esse aqui é o Marcos Roberto, que é ingresso pro Ringo Starr, valeu. O Cleiton Magnum. Boa tarde, boa noite. Sou do ramo publicitário. Gostaria de dizer que vira e mexe. Principalmente o senhor Mano dissemina definições errôneas sobre o que é marketing. Em relação a quê? E sobre o Ibope, é errado afirmar que o aparelho de medição pode estar instalado numa residência que tem moradores com esse perfil. Sempre deixa no canal X. O Instituto realiza entrevistas prévias com possíveis pretendentes. A amostragem reflete a audiência, sinto muito informar. Mas ninguém disse que deixa num determinado ambiente. Olha, eu acho que você está ouvindo o programa errado ou você tem alguma dificuldade de interpretação. Interpretar as coisas de uma forma errada. Eu acho que você tem duas alternativas. Você pode ir num otorrino fazer uma lavagem, tá certo? Ah, meu cunhado. Pode ser. Não, mas não é. Não. Ou, tá certo, parar e analisar, entender o que é dito aqui. Entendeu errado. O Nelson Alves avisa o Mano que a expressão correta é um peso e duas medidas. Quando você tem dois pesos, você obviamente pode ter duas medidas. Abraços do Nelson Santista. E por que o pessoal fala dois pesos, duas medidas? Quem fala errado. Não, mas isso aí foi dito, isso aí é popular, gente. Não, é um peso e duas medidas. Então, as pessoas aí que propagaram essa frase e me fizeram aprender, errado. Mas como é um dito, como é um dito popular, o dito popular se popularizou assim, dois pesos e duas medidas. Então. O que ele está explicando aí é outra coisa. Olha aqui. O William Sanfoneiro. Respeito sua opinião, mas eu, por exemplo, se não passar jogo na Sport TV, Fox ou Globo, eu não assisto na Band. Prefiro escutar no carro, no rádio. Ninguém merece o amigão do Benja. Não. Fala a verdade, você é um baita comentarista. Nossa, mas, gente, eu sou fato. Bom pra caramba. Fala a verdade, eu prefiro ouvir no rádio também. Mas velho. Se o jogo. Gente, abaixa o volume da TV. Você não precisa ouvir o cara falar. Você tem um negócio chamado volume, você coloca pra baixo. Eu desligo o som. Mas se o jogo do Corinthians fosse ontem na Band, o São Paulo e Santos fosse na Globo, o Corinthians daria mais audiência. Não dava. Não, peraí, é legal. Vocês estão brincando com a inteligência do telespectador, não, gente. O quê? Se o Corinthians passasse na Band e o São Paulo e Santos na Globo? O quê? São Paulo e Santos ia dar mais audiência que o Corinthians? Lógico que ia dar. Não tem a dúvida disso. Não, eu tô brincando. Eu não resto a menor dúvida que teria mais audiência. O maior Ibope que a Band teve até hoje, Domenico Gato, se você não sabe, foi o jogo do Corinthians contra o Vasco na final do Mundial de 2000. Foi a novela. Só foi uma bobagem. Mas agora a gente vai estar discutindo hipóteses, não vai levar a nada, não é mesmo? Não adianta. Esse é o estádio 97 da Energia 97. Vamos trazer ouvintes. Não, hipótese, se fosse, é uma hipótese. Não é. Estádio 97, vamos trazer ouvintes. Agora a sequência sem parar. Três ouvintes na sequência. Oferecimento de sem parar. Com sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo lugar. Rapaz, não é fácil não. Alô. Danadinho ontem, alô, Rogério Ceni no gol. Oi, quem fala? É o Wellington. Wellington do quê? Do Santos. Não entendi. Santos Souza. Wellington do Santos Souza. Quantos anos, Wellington? 32. Fala pertinho aí do bocal do telefone, cara. Ou tira do vivo a voz. Ou para mais cachorro. 32. 3.2, é isso? É. Isso. RG, 3.2, por favor, RG. Olha, o favor que eu gostaria que as pessoas fizessem era de procurar evitar ter mal Wellington, velho. Ah, mas é sensacional! Eu não tô aguentando do Vieira aqui. Sensacional! Parece que engoliu um gambá. E agora, como eu uso muito metrô... Olha, você salvou a hora, RG. Sensacional. Então, só isso que eu posso dizer. Então os caras ficam conversando, velho. Não vou te falar, eu... Cada uma, entendi. Tá bom. E o bairro qual que é, hein? É, Jardim Sabiá. Jardim quê? Sabiá? Sabiá. Você sabia que sabia saber subiar, ou Domênico? Ah, sabia que vinha... Sensacional. Muito boa. Boa, Riverinha. Onde o Brasil perdeu pra Itália foi no Sarriá. Sarriá. E tirou um Sarriá da gente. E tirou um Sarriá da gente. Mas, olha, vou dizer um negócio pra você. E é o que eu conheço, é Cutia. É nóis, beijo, é nóis. Paca, Tatu, Cutia não. Cutia com prima, com várias, né? E é Sabiá Laranjeira? Meu Deus. Você não entende de passarinho, velho? O importante é os curió, né, do Bergão? Ah, o curió é importante. Do Riva, é do Rivelino, né? O maior conhecedor de passarhinhos do estádio é o Bota. Você já viu um sabiá laranjeira, velho? De rolinha, principalmente. Não esquece do homem baunilha, do homem pupunha. Baunilha, o homem baunilha. Que a cor, da perna dele parece sorvete de baunilha também. E que cor é a baunilha? É branco, né? Creme. Preta. Baunilha? É, baunilha. A semente. Você semente nunca viu a baunilha? O sorvete de baunilha. É aqueles... Os caras derrubaram o sabiá, velho. Infelizmente, caiu a linha, né? E se é a cor, não é branco, é branca. Então vamos lá, segundo ouvinte da sequência Sem Parar. O oferecimento de Sem Parar com Sem Parar. O seu tempo rende muito mais. Sem Parar, todo lugar, Dodô. Vieira. Oi. Alô. Alô. Quem fala? É o Caio Henrique. Ô, Caio Henrique, tudo bem, meu? Tudo ótimo, e com você? Graças a Deus. Caio Henrique do quê? Então, tá bom. Caio Henrique de Souza. De Souza. Quantos anos você tem, Caio Henrique? Eu tenho 25 anos. 2.5, RG número 2. Mas não foi o anterior? Não, o que, RG? Qual anterior? E caiu? Não. Sensacional! Olha, mas você hoje está... Domênico, ele juntou o vídeo anterior. É! Hoje o RG está impagável, aí. Vocês vão ver o que ele impagável. Vai... Impagável! O que ele vai revelar daqui a pouco no meu... Eu tô lá no plantão de carnaval. Porra, você não sabe. O Babi assiste. Olha, posso falar, depois do Lausônia Bolognese, todo mundo tem que sair, bater palma e voltar, velho. O Babi assiste todo dia. Qual era a cor do cavalo branco de Napoleão? Do cavalo malhado. Olha aí, ó. E qual que é o bairro que você mora? Eu moro em Camilópolis. Onde? Camilópolis. Eu vou dizer um negócio pra você. Se é... Eu quero ver, saber onde você não vai ver, você vai ouvir. Aí que tá. Camilópolis, que eu conheço, a não ser que tem um homônimo, é Santo André. É, isso mesmo, Santo André. Então chupa, ouvinte, pra desdenhar de mim. Eu sou Jean Pessimento. Domênico, esse Camilópolis que ele mora, é Camilópolis de solteiro, de casal, é Belichinho? Ceará. Ceará. É verdade que dominou a King Size? King Size, cama King Size. Essa é aquela cama grandona, aquele colchão grandão. Eu posso ir nos Engenheiros do Havaí? Não é Engenheiro do Havaí, é Paralama de Sucesso. Engenheiros do Havaí, não. É Paralama de Sucesso. Paralamas do Sucesso. É tudo a mesma coisa. Mas você... Eu posso ir. Engenheiro, você vai. Você pode ir no Engenheiro. Pode, Engenheiro da Bahia. Mas para Lama de Sucesso eu posso ir? Não. Não pode ir. E no Engenheiro de Sucesso? Também não. Engenheiro da Bahia, que é a banda que o Benjamin mais gosta, por sinal. O cara lá é gremista, não é? Aquilo é repugnante. Cara. O cara é gremista. É bacana. Olha, Engenheiros do Havaí, Patofu e Los Hermanos, eu prefiro uma Benzetacil, juro por Deus. Não. Juro por Deus. Oh, e o Engenheiros do Havaí é ruim mesmo. Nossa. Benzetacil, meu lugar. Nossa. Que time você torce, amigo? Eu sou Palestra. Ai, nós! Palestra! E o Caxo. Palestra! Estamos conduzindo o time a grandes resultados e trabalhando. Não gostou do resultado? E ele falou, inclusive, Oswaldo, você falou ontem que você ficou aliviado com a vitória, né? Porque o Zé Roberto fez a preleção. E que você tá ansioso esperando o Arouca. né? Vai agregar qualidade. E que o time vai evoluir mais. Essa palavra do Oswaldo. Zé Roberto é animal. Mas sigo querendo reforços. E o Cleiton Xavier, viu, ouvinte? Treinou hoje e já foi apresentado pro elenco, tá lá. Por que quem é o próximo jogo? Hã? Por que quem? Não. Ah, é qualquer time. Mas em casa de novo? Não, é fora. Casa, é o primeiro jogo fora do Porto. É a primeira vez. É dois jogos fora. Essa apresentação pro elenco como é? Reúne todo mundo no meio do campo. Os caras falam e tal. E aí? Você viu do Centurion? É nosso amiguinho novo. Nosso novo amiguinho. Ele já conhece Centurion? A casa, porque ele já... Você viu do Centurion como é que foi? Não. O Muricy chamou ele, tava os caras lá em roda e tal. Dodô. E quem conversou com ele foi o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano conversou com ele em espanhol, apresentou. O cara certo. Quem falou, o louco do time sou eu. Ali não tem espaço pra você. Ele falou louco o cara no time, o Centurion sacou a arma, falou bacana, agora que você vai ver aqui o que é louco. É louco. Você segura aí pra falar, Vieirinha. Dodô, o próximo jogo do Palmeiras é São Bento, de Sorocaba. Nossa. São Bento. No dia 14 às 19h30. Operador, golear, sábado, né? Sábado. Sábado. Todo mundo joga sábado, né? Sábado, 19h30. Que hora? 19h30. É, todo mundo joga sábado, os quatro jogam sábado. 19h30, então tá bom. Os quatro. É, ô, velho, você assistiu o jogo ontem, não? Cachorro. Eu assisti, eu sou sócio-avante, eu estou em todos os jogos do Palmeiras. Tá indo em todos? É, eu tô gostando da evolução do time, é um time que, apesar das 20 contratações, né, o time do Palmeiras, depois que ele entrosar, é um time que vai dar muito, muito trabalho para os adversários. É, eu acredito que o Palmeiras tem um único problema, que acredito que muita gente concorda comigo também. O treinador. Eu não boto fé no trabalho do Oswaldo de Oliveira. Não consigo acreditar que ele vai conseguir fazer o Palmeiras um time forte durante o ano. O pior é que não é só você, não. O torcedor do Palmeiras... Ele acaba não passando uma confiança com os jogadores que ele tem na mão. Claro, muita gente acaba não estreando ainda. Tem o Aruca pra jogar, com o Xavier. Querendo ou não, tem o Valdívia ainda, né? Que o cara com a bola no pé é inquestionável. Ele só não joga. Mas com a bola no pé ele é inquestionável, isso que ele faz, né? Ele joga. Será que vai ter? Jogar ele joga. O problema é que ele se machuca muito, né? Será que, joga vai... Será que vai ter de volta o Valdívia? Eu acredito que ele não saia. E o Cleiton? O Cleiton Xavier, ele com certeza é titular absoluto nesse time também. O cara, meio campo, ele vai ter um trabalho bem difícil para poder montar esse meio campo do Palmeiras aí, né? Como que você montaria meiuca agora? Considerando aí todo mundo, Aroca em forma, todo mundo à disposição. Eu comento com os amigos meus, referente a esse meio campo do Palmeiras. Eu acredito que o time treinado é possível jogar junto Aroca, Cleiton Xavier, Robin e Valdívia. Não sei, a não ser que fica muito exposto, mas acredito que esse meio campo seria o meio campo ideal pro Palmeiras. Você sabe que o Cleiton Xavier, ele já jogou como segundo volante. Ele era volante, não era? Ele jogou como segundo volante, ele pode fazer a função de segundo, ele é tão... Ele, quando tá sem as bolas, jogava tem a bola no pé, o... Tem as bolas, aí é capado, né? Se as bolas não se as bolas é capado. Aí é capado. Sem as bolas, não dava jogar. Sem a bola no pé, sem o domínio da bola... O Cleiton Xavier, ele faz a parte de você ter, poder roubar a bola, né? Sim, e você faz, e aí aquela parte do segundo volante para ajudar na marcação. E com a bola, com o seu domínio, você faz aquela parte de você tentar a criatividade do jogo, né? E ao lado do Valdir, acho que vai bem. Mas eu não colocaria o Robinho, não sei. Eu acho que eu colocaria ali o Alione. O Alione não pode sair do time. Mas já é quando Alione. Você pega... Ele é muito bom. Mas já é quando você pega... Quando também. Você pega um time muito fraco, por exemplo, vai pegar aqui o 15 de Piracicaba, com todo respeito ao 15 em casa. E tem o Dudu também, hein? Dá pra jogar com o Aroca. Tem o Dudu não, também. Dá pra jogar com o Aroca de primeiro volante, o resto tudo no meio. Então, mas se você tem... Você pode... Aí você pode fazer o seguinte. Você pode pôr Aroca, Aroca, Cleiton Xavier, Valdir e Dudu. Sim. E aí você põe dois jogadores. Dois ou um, né? Eu não, tô, não conta, dois. Pode ser dois ou três. Você colocar só um na frente, joga com três meio-campistas avançados. O Dudu, pra mim, joga de segundo atacante, viu, Domingo? Então, segundo atacante. Exatamente. Segundo atacante também. Vai, acho. Dudu e Cristaldo, por exemplo, na frente. Isso. Você põe dois ali pra criar, né? Mas eu continuo, o Valdívia e o... Domingo, eu continuo dizendo o seguinte. O melhor atacante do Palmeiras, o Cristaldo, ele tem muita vontade. Voluntariado hoje, mas ele não é bom. O melhor atacante que o Palmeiras tem, tecnicamente, é o Menino Jesus. Sim, pra mas mim, o melhor de todos. Mas aí tá. É o menino... Aqui, ó. É o São Bento, não é? Ele tinha que ter jogado o Gabriel ontem com o Rio Claro. Em casa, ele, tinha que ter, ele tem que jogar, por exemplo, esse jogo contra o São Bento. Coloca o menino no segundo tempo, ele começa a testar o menino. Ele já é pra estar jogando faz tempo. Acho que tem que testar a Sombra. Eu sei, entendeu? Mas eles trouxeram agora, no começo do ano, eles trouxeram o Leandro, esse menino aí, o tal do Banana, que é Leandro o quê? Pereira. Mas eu acho que tem que testar todo mundo. Trouxeram o Rafael Marques, pedido do técnico. Então, a prioridade do Oswaldo, é óbvio nesse momento, é colocar esses dois pra valorizar jogar. Os caras já tem o Cristaldo que tava lá. Porque o próprio Oswaldo, se ele já chegar agora e começar a dar escanteio nos negros que ele pediu pra colocar o Gabriel Jesus, você entendeu? E primeiro, ele fala, pô, mas acabou de trazer os caras, já não tá. Já mas, faca. Mas eu não tô dizendo pra ele. É uma faca de dois legumes. Eu acho que ele teria que testar o menino. Mas como é que testa o menino? Ele joga no segundo tempo o garoto. Ele tirou o Banana. Ele não com dois jogos. Então, quer dizer, ele tá mexendo. Não, eu tô dizendo o seguinte, Domênico. Ele pôs o Banana e com dois jogos ele tirou. Então quer dizer que ele tá fazendo teste. Então se ele tá fazendo, tem como testar. Epa! Que isso? Que foi, mano? Tá louco, meu? Corinthians do mano pau? De choro, velho. Para de choro, hein? O que foi? Não há nada errado com a expressão dois pesos e duas medidas. Ó, mano, foi buscar. Ó, foi tá lá, minha. Que denuncia, como se sabe, Domênico Gatto, uma injustiça ou uma desonestidade. Dois pesos e duas medidas. Isso. O julgamento de atos semelhantes, segundo critérios diversos, conforme seus autores sejam mais ou menos simpáticos a quem julga. Ou seja, essa é sem dúvida a forma clássica da expressão, que tem origem bíblica. E é empregado em diversas línguas, inclusive em inglês, Sombra. Pra citar um exemplo aqui, tem aqui o seguinte, ó. Fala-se em inglês, ó lá. É. Two eights and two measures. Ou seja, dois pesos, duas medidas. Mano, então, botou existe, uma banca agora. Sim, existe sim essa informação aqui, tá na Veja, tá certo? Da editora Abril, que todo mundo conhece. Tem um contexto aqui, o restante da matéria aqui, mas eu acho que já ficou bem claro. Não, é de origem bíblica. Tanto é, Jesus, antes de ser crucificado, fala aqui na matéria também, ele falou pra Judas. Fala, você tá agindo com dois pesos e duas medidas. Tá errado isso aí. Não tá. Ó, quando usa essa expressão de um peso e duas medidas, é quando você pega lá dois casos semelhantes, ou seja, de mesmo peso, mas são dadas duas medidas diferentes. Isso. É a mesma coisa, você pega dois casos. Olha, o Luiz Fabiano agrediu o Nego, o Guerreiro agrediu o Nego. Igual. Aí um toma um jogo, o outro toma três jogos. Um peso e duas medidas. São dois pesos e duas medidas. O que o ouvinte lá tentou explicar é outra situação. Não tem nada a ver com o ditado. Dá uma lida só aqui embaixo, abaixo do termo de inglês, não que tem explicação. Lê sério. Tá aí. Dê uma lida aí que você vai entender. Inclusive, fala o seguinte: depois do termo em inglês, tem explicação falando a respeito peso e uma medida. Meu amigo, está na Bíblia, meu amigo. Pergunta pro ouvinte. Palmeiras é forte, eu garanto pra você. Bate no peito. Bate no peito, seu amigo do lado. Henrique. Caio Henrique. Né? Oi. Ô, Caio. Saiu aqui na internet. E a gente não comentou, eu tava pra falar, acabei esquecendo sobre nas manchetes do Palmeiras, dizendo assim: o Assis, o irmão que é procurador do Ronaldinho Gaúcho, tá saindo o Ronaldinho Gaúcho de lá. Já? De novo, do Querétaro? Tá saindo do Querétano, do México? Querétaro. Querétano. Querétaro. Tá errada a reportagem. A sua fonte tá errada. Ele é fonte. A grafia. Eu escrevi, errou na letra. É Querétaro. O site aqui, ó. No Esporte. Mas é Querétaro. No Esporte. Corrijam o site. Querétano. Tá aqui. Vamos aqui. Querétaro. É Querétaro. Não importa o nome dessa draga. Claro que importa. Galos Blancos. São os Galos Blancos. É Palmeiras ou é Palmeiras? É. Palmeiras. Não tem ninguém. Você imagina torcedor. Ah, não tem nenhum torcedor. É palestrina. Pra me encher a paciência. Você fala Corinthians, os caras ficam bravos. Não tem ninguém desses caras pra me encher a paciência hoje. É Corinthians. Então o que acontece? Ele tá oferecendo pro Palmeiras esse jogador aí, o Ronaldinho Gaúcho, né? Nossa, tudo que o Palmeiras não precisa. Exatamente. Tava tudo indo certinho, velho. É o seguinte aqui, ó. Assis, empresário irmão da Atlético, ficou sabendo, pelo meio dos empresários, que o Palmeiras é o clube mais seguro do Brasil. Aí, como é o mais seguro hoje, ele ofereceu, entendeu, gente? Porque o Palmeiras hoje é o... Porque lá o Palmeiras tem, né, o seu estádio, tem patrocínio, isso. O sócio-torcedor que cresce a cada instante, setor financeiro equilibrado, pagamento de altos salários para jogadores, né? E aí ele estaria garantido. Nada bobo. Você gostaria do Gaúcho por lá? Então, hoje não, nem passando perto do Palmeiras. Por quê? O Ronaldinho Gaúcho, todo mundo conhece a história dele, é um cara inquestionável. Mas o que ele fez com o Palmeiras, o que fizeram com o Palmeiras, ele e o Assis, acredito que hoje ele não tem a maior possibilidade de jogar no nosso clube, entendeu? A gente mostra uma situação muito difícil. Pô, o ano passado, quando o time estava muito ruim, muito ruim mesmo, fomos em todos os jogos, sempre acompanhamos o Palmeiras de perto. Tinha jogadores que sempre recusaram o Palmeiras, sempre estavam não com o Palmeiras. Olha aí, avião. É verdade. Hoje, passou o avião, caiu, abaixa a cabeça. Passou, mas hoje, o time do Palmeiras é uma sensação do futebol brasileiro, todos os jogadores querem jogar. Mas o Ronaldinho Gaúcho. Palmeiras hoje, senhor. Volta, volta, volta, senhor. Momento, é, o avião passou. Ô, produção, traz uma arma. O rapaz tá falando. Vocês estão desrespeitando uma opinião do ouvinte. Opinião das mais. Olha, eu acho que vai fazer. Já deve ter feito 16 hoje? Não, ainda vai fazer, né? Dia 19, acho que em fevereiro. Eu acho que em 16 anos de estádio. Foi uma das mais lúcidas. E eu achei que o sobre um dos mais lúcidos comentários feitos por um ouvinte a participar no ar. Ele tá em Franco da Rocha. Eu amarrado, vai abrir o portal, vocês não vão me levar. Tem toda a abriu razão. O portal aqui, me e vou dizer agora uma coisa com relação ao Ronaldinho Gaúcho, que eu acho, aliás, a gente comentou o ano passado, quando o Palmeiras completou o aniversário do número 100, né, no ano passado, e ficou aquelas, lembra, Benjamin, a especulação do Ronaldinho Gaúcho chegar no Palmeiras, pra dar aquele boom presente do centenário. Eu acho que aquela foi a hora dele vir. Sim. Lá era a hora e o momento de chegar, porque o Palmeiras passava por um momento difícil no Campeonato Brasileiro. Autoestima, né? Precisava de alguma coisa pra dar um tchan. É. E aí esse cara, ele preferiu, né? Ou preteriu, né? Como diz, né? Ele preteriu ir lá pro tal do... Querétaro. Preteriu é você barrar. Preteriu. É você não querer. É, não querer. Ele preteriu o Palmeiras. Então... Preteriu o Palmeiras. Isso. E preferiu ir pra esse Querétaro. Bom. Querétaro. Não falei. E aí foi. E agora vem com esse papinho furado. Sim, vai pro inferno. Caiu. E chegou aqui no site ESPN aqui. Você vê que eu dou a fonte aqui, né? Os outros podem não falar de nome, mas nós falamos. Não tem problema. Gabriel Jesus se destaca e marca 2 gols em coletivo dos reservas do Palmeiras. Motinha então, também assim, da fonte. O menino... lá, cara. Acho que tem que dar chance pro menino. Você não acha, ô? Não, sim. A hora de aproveitar e colocar um moleque pra jogar é agora no Campeonato Paulista. Palmeiras era contra alguns times que, pô, realmente tem pressão alguma no cenário nacional. Então a hora do moleque jogar agora. Tá certo. Tanto é que o Cristaldo ontem, ao sair de campo... Ele deu uma declaração falando que ele disputa a posição com o Leandro Pereira e com o Gabriel Jesus, que joga muita bola. Entendeu? Apesar da idade dele, ele é o cara que tem que ser testado e ser aproveitado agora. Agora é a hora dele jogar. Agora é a hora dele mostrar o futebol dele. E outra coisa, ele tá jogando no time mais fraco, hein? É verdade. Porque, geralmente você joga titular contra a reserva e o menino é que joga lá no outro time. Caio, muito legal a sua participação. Obrigado pela sua participação. Tudo de bom. Tá anotando aí os aviões pra viajar ou não? Oi? Tá anotando os aviões do estádio? Não consegui marcar. Eu tô no trânsito. Eu parei até pra poder conversar com vocês, mas não consegui marcar, meu. Não tá bom, tá bom. Anota tudo de olho. Fica de olho, meu. Nada. Posso mandar um abraço pro pessoal? Nada. Tem os grupos de WhatsApp, né? Assim, todo mundo comentando que eu tô ao vivo no programa de vocês. Primeira vez que eu li, primeira vez que eu vou falar com vocês. Tô feliz pra caramba. E mandar um abraço pro grupo dos jogos do Palmeiras, que tem diversos palmeirenses que jogam bola de semana, que sempre tá presente também nos jogos. A galera do grupo do Explorer, que tem uns corintianos chatos lá, mas é engraçado ficar tirando salvo um do outro e tal. E os diversos palmeirenses também aí. E esse ano é o ano verde, hein? Ah, com certeza, é nóis. É, o ano da meleca. Então falou, amigo, um abraço. Obrigado, cara. Foi a participação do Caio. Aqui, essa sequência sem parar do Estádio 97. 3 ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Sem parar, em todo lugar. Alô? Alô? Agora vai. Ah, tá. Alô? Agora vai, Dodô. Alô? Beleza, alô. Alô? Quem é? É o Rafael. Ô, Rafael, tudo bem? Tudo bom. É outro Rafael, né? Rafael São do vários quê? No mundo, né? Rafael Ramos Machado. Ah, Ramos Machado. Ramos Machado é nome de deputado, né? Vote parece, Ramos é. Machado. É, parece, é. Ô, velho, e quantos anos? 2.9. 2.9, RG, hoje? Hoje Machado, é legal, né? Mas aí é sacanagem. Como é sacanagem? Machado no Ramos, porra. Ah, a gente sabe ir, Machado. Sensacional, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Hoje o RG tá impossível. Foi por falar em Machado. Não, hoje ele tá impossível. Tá impossível. Diga, mano. Impossível. Por falar em Machado, Machado me lembra a morte, porque algumas pessoas acabam às vezes matando as outras com Machado. Porra, como é que é, por falar em Machado, eu lembrei do Bruno, velho. Vocês viram? O Bruno fez o acordo com o Flamengo lá, o Bruno, goleiro, sei, que tá preso. Vai voltar? Vai receber R$600 mil, cara. Ele tava reivindicando aí entre direito de imagem e salários atrasados aí que ele tinha recebido do Flamengo. É bom pagar. Ele tava pedindo dois pau. Só que agora dois, na cadeia milha. O cara precisa comprar cigarro, né, sobrando? Tá trabalhando, aceitou seis centão. Tá bom pra quem tá preso, né? Dá pra começar a cadeia? É, possivelmente vai, né? Ah, não vai. Vai ter umas regalias. Não. Ali naquela cadeia ali? Advogada. Fazer o quê, sobra? A cadeia dele é agrícola. Ele vai ser o mais rico da cadeia. Deve ser um classe média na cadeia. É, né? Sei. Não, mas os ricão não estão na cadeia. Depende da cadeia. Não, mas na cadeia que o Bruno tá, gente, deve ter o que lá? Na verdade, nem todo mundo tá na cadeia que tem poder de aquisitivo. Oh, continuando. Ô, oh, velho aí, time? Coringão. Ah, Sim! Corinthians, mano. Coringão, mano. Centroavante suspenso. Ô, amigão. Sem guerreiro, sem guerreiro. Sem guerreiro, sem giro. Ô, amigão, zoavam o Corinthians que o Corinthians ainda não tava na balada. Agora, além de ter entrado na balada, o Corinthians comprou o camarote, velho. O bagulho é louco. Começou a Libertadores, hein, velho? Falando em camarote, eu já comprei meu ingresso hoje pra assistir contra a bicharada. Respeita. Contra quem? Contra quem você vai? Seu pai que te fez, seu tronco. Pai, não, pai, pai. A galinha tá saidinha, hein? O Sombra tá com medo. Tem medo, rapaz. Aqui eu tenho três Libertadores. Fica quieto aí, ô. Tá? A única coisa que tem medo na vida. Ô, Sombra, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aí, todos aí. Não sei quem sabe ou não. Já se enfrentaram nunca. Na Libertadores? Não, primeira vez na história? Nunca. Primeira vez. A prova que o Sombra não tá com medo é que ele ontem apostou com o 20. Mas não tem nada a ver isso aí. Ô, amigão. Eu só tenho medo de não ter saúde. Mas o Corinthians, ele agora vai estar com o desfalque do Guerreiro, que pegou três jogos de suspensão. E aí, cara, quem, se você fosse o Tite, colocaria no ataque do Coringão? Eu começaria com o Malcom, porque tá vindo desde o ano passado jogando bem. Na seleção ele jogou bem, apesar que a seleção não foi bem lá no campeonato, mas ele representou quando entrava. Uhum. Eu acho que ele é moleque, não sei se tá fora de forma, deve estar. Tá, aguenta correr pelo menos 45 minutos para começar o jogo. E no segundo tempo entrar com o Love. Então, se você fosse o Tite, você começaria com o Malcom. Com o Malcom, tem que dar moral para ele, pô. Malcom, eu gosto do Malcom. Esse Mengão chegou agora, entendeu? Mas o Dória pra ele no bolso, hein? O Dória pega o Malcom no bolso. Não sei, o Dória não jogou ainda, vai saber como o cara tá, né? Que confronto. Aconteceu isso lá na arena, né? Vocês falaram que é bom, não me engano. Vocês falaram que é bom, Dória. Não, eu gosto do Dória, mas não sei como é que ele vai chegar, né? Mas no decorrer do campeonato pode ser que ele melhore. O Atlético Mineiro é o melhor time da Libertadores brasileiro, vocês têm medo do Atlético. Imagina, o Atlético é freguês eterno do Corinthians. Marco Ivano falou que o Atlético é o melhor time da Libertadores. E é mesmo, o Atlético é bom. Mas eu acho, em termos de elenco aí, eu gosto muito do elenco do Atlético aí, mas se pegar numa fase eliminatória de Libertadores, o Corinthians arranca fora. Será, mano? E dá pra dizer quem tem o melhor técnico na Libertadores? Ah, eu acho ainda o Tite, ó, Sombra. O Muricy também é bom. Acho o Muricy o melhor. Mas eu acho que pelo momento o Tite ele se reciclou, Muricy, sabe? Levir Cup. Marcelo Oliveira e Aguirre. Olha, o Levi fez um belíssimo trabalho também no Atlético, hein? O Levir faz um puta trabalho no Atlético. Todos aí eu ainda prefiro o Muricy Ramalho. Eu também. Quem fez o melhor trabalho no Atlético não foi o Levir. Eu acho que o momento do Tite hoje é melhor do que o do Muricy. Quem mudou foi o Cuca. Mas o Levir, o Levir foi campeão, gente. Mas o que o Mano tá falando é verdade. Acho que o momento do Tite agora é... Mas ele voltou faz 5 jogos. Eu também acho. Mas ele saiu por cima. Não, gente, ele tá começando bem, imagina. O Tite, ele saiu do Corinthians campeão da Libertadores. Ele ficou um ano sabático aí, fazendo cursos, buscando informações aí no futebol europeu. Ele se reciclou. Eu acho que o Tite hoje, no atual momento, nada contra o Muricy. Acho um excelente treinador. Gostaria que um dia dirigisse o Corinthians também. Mas eu acho que hoje o momento do Tite é melhor, cara. Mas ano passado o São Paulo foi vice-campeão. Mas o time tava nem. Ô, Mota, eu gosto muito do Levir, porque os caras falaram. O Cuca que montou, mas o Levir barrou o Ronaldinho, barrou o Jô, construiu um novo time. O Atlético ia buscar. O Atlético tá com um time muito bom. Eu acho que são dois treinadores com estilos diferenciados. Por exemplo, o Levir muito. Acho que são dois. Se você for pegar o Muricy e o Tite, você pega o Muricy, ele é bom de jogo de pontos corridos, né? Ele é... Não, quantos brasileiros aí? É uma porrada de brasileiro. Você pega o Tite, ele já é mais na base do mata-mata. Você pega o Tite, ele ganhou Libertadores, ele ganhou Copa do Brasil no Grêmio. Então é mais mata-mata, ganhou, né? Ganhou brasileiro com pontos corridos. Mundial contra o Chelsea. 2011, o Tite foi campeão. Não, mas tudo bem, mas o Muricy em pontos corridos tem um aspecto até melhor, né? E o Muricy também ganhou Libertadores no Santos. Os dois, né? Os dois... Não, mas assim... Né? Olha, os times brasileiros. Essa coisa de dizer que ganha, é bom nisso ou naquilo. É muito equilibrado. Isso vai muito da época e do time que tá defendendo. Também. Isso aí eu não acho. Tem que o cara. Ou é técnico é bom. Ou é bom ou não é. Ah, diziam que o Filipão era bom de mata-mata só. Mas o Domênico, o áudio. Mas como que vai dizer também ele pode. Gente, como que vai dizer do Filipão nos pontos corridos, se na época que ele treinava no Brasil só tinha mata-mata e não tinha pontos corridos? Ele tava fora, é verdade. Também, tem esse detalhe muito importante. A gente não tinha esses pontos corridos, né, Dodô? Tem esse detalhe. Década de 90, ele disputou com o Palmeiras. Mas o ponto corrido é 2003. Não, 2003, ponto corrido. Em 2003, o Filipão já tinha ido embora. Mas eu acho que a diferença não é tão grande. Assim, por exemplo, entre Tite e Muricy, não é tão grande a diferença. Mas o nível é muito alto, cara. Ô, amigão. Fala aí, mano. Antes da gente encerrar sua ligação aqui, porque a gente já tá chegando próximo do final do programa, começou a palhaçada na Libertadores, hein? O Corinthians foi afanado com essa suspensão aí de 3 jogos do Guerreiro. Você não acha, não? Eu acho que não só o Corinthians, mas o futebol brasileiro para Conmebol, algum bom tempo já está sendo bem, assim, prejudicado, né? O ano passado teve o Luiz Fabiano, que só por xingar tomou 4 jogos. Eu tava no jogo lá contra o Once Caldas, eu vi, assim, deu para ver a jogada que estava bem de frente pro lance. Ele realmente deixou o braço, mas você vai na Argentina jogar contra um Boca Juniors, um River Plate, os caras dão um carrinho criminoso, não toma nem dano jogo, nada. Então eu também concordo. É complicado, assim. Paraguai tem uma... Acho que o país mais ajudado da Conmebol é o Paraguai. Eles vieram de tudo o ano que o Atlético foi campeão pro Olímpia chegar na final. Eu concordo plenamente com você, velho. Pra finalizar, velho, quem você acha que pega o Coringão no final do ano? Barcelona, Real ou Bayern? Aí não tem fanfarrão. O bagulho aí é louco, mano. É isso mesmo. Quem vem, amigão? Quem vem? Eu quero pegar o Barcelona pra enfrentar o Neymar. Cuidado, hein, molequinho. Ele passa o ferro, hein, velho. Um abraço pra você, Rafael. Valeu, cara. Abraço. Falou, valeu, Fera. Um abraço. Agora eu vou falar do Sem Parar. Essa santa ajuda no dia a dia. Pra economizar tempo e facilitar os pagamentos, o Sem Parar vem com uma baita novidade. Agora, com o Sem Parar, você pode abastecer seu carro nos postos Shell e não precisa nem abrir a janela para pagar ou passar o cartão. Você para, o frentista abastece e você vai embora. Quer saber onde tem os postos Shell com o Sem Parar? Fácil. Baixe o aplicativo Sem Parar e veja onde fica o posto mais próximo. Sem Parar em todo lugar. Oh, é isso aí. Estádio 97 da Energia 97 FM tem oferecimento de Bozano, mano. Opa, isso aí, galera. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Não. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que protege e hidrata a sua pele. Sua pele que tá áspera, sua pele que tá quebradiça, sua pele que tá horrorosa, velho. Vai ficar lisinha, parecendo uma bundinha de neném, tá bom? Tem também... Rodilanducci, você tá aí? Não. Você tá aí, Rodilanducci, eu sei que você tá. Só vê o Tobias. Tá escondidinho. Só Tobias. Tá ali, ó, tá ali no cantinho, com aquela perna de palmito dele ali, ó. Ele tá aqui, Rodilanducci, o pupunha do Estádio 97. Rude, Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar seu cabelo bonitão do jeito que você quiser. Você vai fazer aquele stand-up lá, aquela franja legal, aquele topetão de calopsita. É isso aí, Rudy Landucci. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção, que oferece muito mais performance para o seu dia a dia. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso, Rudy Landucci. Cadê ele, hein? Ele tá bravo, hein? Parece Rudy. Cadê hoje você? Do estádio 97. Acho que ele foi acompanhar lá o... Que é mesmo? O Tobias? Não, o Serginho vai ser pai agora. E ele tá acompanhando todo o pré-natal. Não. Mas Sombra, ele que tá acompanhando? É, o Rudy vai. Mas, ô Sombra, na boa, mano, você viu a perna do Rudy aquele dia? Hã? Você chegou a ver a perna do Rudy? Tinha dois pedaços de palmito aí, mano. Velho, nojento, aí, mano. E a bermudinha tamanho P, velho? Ficou bravo. E a bermudinha tamanho P? Não, pode... Eu vou dizer pra você. Alguém tem que ver o cara sair de casa. Ele não. Vocês nunca viram quando ele veio de pijama? É que ele agora mora sozinho. Não, mas o zelador. A mãe não vê mais. O porteiro. A mãe não deixa mais. Sair, né? Não deixa não. Sair. A mãe tá com o namorado mas novo. Eu, concordo, eu concordo com o Benjo. O zelador tem que. Alguém tem que ver. Ele tá com uma bermudinha verde. Dois números menor que ele usa. As roupas. Com um short de lycra branco por baixo. Aquela bermuda verde. A bunda babuzampa parecendo essas minas do. E o mais engraçado é que ele faz academia todo dia e não emagrece. Ele faz academia todo dia e não emagrece. A barriga, cada dia mais cada gordo. Dia a barriga cresce mais. É esse, né? Rudy Mila, né? É, então, exatamente. É isso aí. Promoção Avião do Estádio 97. Vai te levar para assistir o maior clássico do planeta, Barcelona e Real Madrid. Para você participar, fique ligado aqui no estádio. Anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97 em qualquer dia do Estádio 97. Lembrando que o último dia em que os aviões passarão será no dia 27 de fevereiro, tá bom? Regulamento completo você acompanha no nosso site 97fm.com.br. Já passou o avião hoje, Bá? Já? Já passou. Lógico que passou. Eu não vou falar quantas vezes. Também não. Oi. Fica quieto aí, mano. É, a promoção tem apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo, e também da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. E o Marcos Souza falou lá, olha, até o dia 15 de fevereiro, né? Fofo. Até o dia 15 eles estão com promoção no site da Singapore, singaporeair.com, passagens para Barcelona ida e volta. Voo direto pela Singapore, 788 dólares. Bom demais. Muito bom preço. Coração com a mão pro Marcos. Passar o carnaval lá em Barcelona. Longe das cuicas. Porra, dá pra vontade de passar o carnaval em Barcelona, o inverno. Ah, Barcelona, mas você tá brincando, você vai fazer um feriado. Finados em Barcelona. Você vai andar pelas Avenidas Largas. Ver pessoas, ver Avenidas Largas e lojas. Andar pelas Ramblas, fazer compras. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de HDI Seguros. Você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo. Marca 20 segundos e 91 centésimos. Recorde difícil de bater, hein? Não é mole não, hein? Quer saber? Difícil de bater mesmo. É o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem contar com a HDI. Vai por mim, acesse hdi.com.br ou fale com seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI, você fica protegido até o risco de pagar mais. Até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? E tem mais. Com a HDI, você economiza dinheiro. Mas também economiza tempo. Bater o carro? É só passar no HDI e bate pronto. Em poucos minutos, você sai com a autorização para o conserto. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tá bom? Boa. Só te mandar um abraço aqui, ó. É. RG, nosso amigo aqui pedindo pra você mandar um amo ela pra esposa dele, a Valéria Tasso. Mandando também um beijo pra toda a família, abraço aos amigos do futebol do Manda Aqui, pra todos os clientes funcionários do restaurante em Amaria, lá da Barra Funda. É o Rodrigo Tasso. Meu nome da mulher ele dele? Gosta muito de você, mano, do beijo, que ele é corintiano, tá meu certo? Nome da mulher dele? É a Valéria Tasso. Ô, Valéria Tasso, prepara a taça que o bicho vai pegar, hein? Salvou. Mandando só um abraço também pro Marton Kiss, tá bom? Os amigos dele lá, o pessoal da Corneta Verde. Isso aí, um abraço. RG, você que gosta. Depende. Hoje quem faz aniversário é o Martinho da Vila. Sim, grande Martinho. 7 anos. Quantos? 7. Grande Martinho, sossego. É, deixa eu aproveitar e mandar um abração aí também, ó. Um abraço pro Fábio Bonfim da OCM7 aí, é nóis. Tamo tá certo. Junto. Olha, eu quero mandar um abraço pro... Ah, pra quem? Triste, mas eu quero mandar um abraço pro Zé Hugo. Pro Zé Hugo! Que era meu amigo que morreu com o bumerangue no Ibirapuera em 87. Terrível. Não, aniversário de morte hoje. Hoje. Mas Zé... é verdade, Zé Hugo, entra no Google. Zé Hugo. Põe no Google, Zé Hugo bumerangue. Já mudou o nome. Zé Hugo que jogou o bumerangue não. E voltou um sabugo. Mudou o nome. Não mudei, não. Era sempre foi Zé Hugo. Um cara que mudou. Ô, Sobra, qual que era o nome do amigo meu que morreu? José Hugo. Ele não acredita. O cara que morre porque jogou o bumerangue e morre com esse bumerangue. Ah, é o filme Premonição. É tragicômico. É Premonição. É o filme Premonição. É. Foi bumerangue e voltou um sabugo do Zé Hugo. Você tira sabugo porque ele não é amigo de vocês. É. Não, tô dizendo. É o filme Premonição, cara. Não, não era a hora pra ser a hora do cara. É. Isso não é ficção. Bom, não tem explicação. Ia cair um teco-teco na cabeça dele. Olha. É. Atenção. Atenção pros ganhadores dos pares de ingressos. Atenção. O Marcelo. Notrispe. Marcelo Notrispe ganhou um par de ingressos para assistir o Ringo Starr, dia 26 de fevereiro, no HSBC Brasil. Sim. Tá bom? Marcelo Notrispe. Sim. Você tem sexta e depois. Tem até a semana que vem para retirar. Não vem no carnaval, não. Esquece o carnaval. Vem até depois na quarta, lá, depois da uma hora da tarde, quinta, sexta. Né? Até sexta da semana que vem. É isso aí. E o Daniel Vergani ganhou um par de ingressos para ir na Festa da Véia, 14 de março. Lembra da Luciana Verganini? Verganini. Ganhou um par de ingressos para ir na Festa do Energia na Véia, com show dos Paralamas do Sucesso, 14 de março, no Palácio das Convenções do AIMB. Boa. RG, quem ganhou a camiseta do estádio? Ah, Caio Henrique de Souza. Boa, Caio. Ganhou a camiseta, parceria da FIT. FIT, o parceiro do seu evento, o site é fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram e entraram ao vivo ganharam os bonés Vista Aérea, telefone 3037-BONÉ. Estádio 97 volta amanhã, 5h30 da tarde, no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo Ésser, o nome construído com história. E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tchau! Hoje no Clubtronic, 11 da noite. Punks Up the Volume. Uruguai com o Punks Up the Volume. Energia. De sexta a segunda. Overnight. Venha dançar ao som dos flashbacks dos anos 70 a 2000. Toda noite, uma atração diferente. Bateria de escolas de samba. Overnight. A noite do Havaí. Performances especiais e muitas surpresas. Carna Flash é na Overnight. De sexta a segunda. Informações e reservas, acesse overnightclub.com.br. Overnight. Aron Chupá. Energia. A Polo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com a Polo Ar. Tenho sempre meu Engove, com o Engove é sossegado, porque no dia seguinte a vida não pode parar. Na balada do Engove você vai, ele resolve. Bom Engove, tenho sempre meu Engove, se tem festa é assim. Bom Engove pra você, bom Engove pra mim. E aí, exagerou? Já sabe, né? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Calvin Harris. Energia. Salto quebrado, maquiagem errada, guarda-roupa que não ajuda. Relaxa, amiga. XDJ. Bom, eu tenho uma coisa pra contar. Um programa feito por elas que comandam a noite de São Paulo. Opa, vamos lá. XDJ. De quinta para sexta, meia-noite. Energia. On the Beach, o Festival Pé na Areia na Praia da Enseada traz pela primeira vez Dimitri Vegas e Like Mike. Os Reis do Tomorrowland, ao vivo, em show exclusivo no Carnaval, 15 de fevereiro, às 14h no Guarujá. Dimitri Vegas e Like Mike.

Keep back and enjoy the ride. Let's dance again together tonight.